Estádio. Menina! Começando o Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra. É gol, tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos. E aí, pessoal? E aí, beleza? E aí? Isso aí, tamo no ar. Aí. Mais um programa aqui. Boa tarde, boa noite, seu Bento. Boa tarde. Tudo bem, seu Bento? Agora eu tô. Por que eu não tô te ouvindo, seu Bento? Porque o microfone dele lá tá com o cabo ruído. Fala aí, seu Bengo. Agora tá bom. Agora tá bom. Agora foi. Boa tarde. Tu tá insinuando que tem rato aqui? Bento! Opa, obrigado pela vinheta. Enquanto ficou ruim do cabo do microfone, velho. Você é o único que tem vinheta. O Bento tá mó mala, mano. Você tem vinheta no programa. Isso aí foi feita logo na primeira semana. Obrigado, e aí ficou. Ficou, tamo aí, né? Tá com uns privilégios aqui, hein, seu irmão? Fico convidado pro resort, tem vinheta. Mas é por merecimento, né? É, também. Né? Quantos anos aqui, gente? Todos, ele merece, vai ter de novo, sombra? Quando vai ter de novo o resort? Ficou louco pra ir. Vai ter o ano que vem, se Deus quiser. Todos. Mas antes disso, vai ter uma outra coisa muito legal. Sim. Mas eu não posso falar ainda. E pode ser que tenha aquela outra também, né? E muitas outras. Beleza. Muitas vai outras. Vai em todas também. Tá bom. É vou isso aí. Começar com o tricolor? Tá bom, vai. Isso! Desanimado. Desculpa aí. Mandando os fala do time que tem o escudo mais bonito do mundo. É. Exatamente. As matérias apagam aí também, eu te falo. Eita. Quando falava que era o time bilionário do mundo, falava que era vaga. Mas é constatação de fato, aí é um número. Agora, quando você fala a respeito da beleza de determinado produto, é gosto pessoal. Aí é gosto pessoal. Fala do tricolor, depois a gente fala da maior dívida do Brasil, mas agora fala do tricolor. Vamos lá, Sombra. Tricolor que o Rodrigo Caio viajou, né? Foi por lance do passaporte. Deve partir em breve, né? Mas por que os caras vão tirar passaporte lá? É que eu não tenho nenhum vínculo com nenhum familiar italiano, mas o negócio é o seguinte, Sombra. Eu, se tivesse que tirar um passaporte italiano, eu ia mostrar uma foto, um recorte do Dida no jornal, falou o Dida tirou, velho. É. Acho que eu não posso, velho. Pô, o Dida ter tirado, lembra que levantaram lá, deu mó buchicho, deu mó B.O., mas você é louco, mano, tem que inventar. O Dida mano. Não, uma porrada dele, Sombra. Então, não, é que o Dida ficou famoso, né? Mas Cafu... Um monte tiraram. Fala, GP. Um monte tiraram. Passaporte. Lembra? Cafu, Dida, tem um monte. Cafu, Dida, é verdade. Mas mais do São Paulo, que além de ter o escudo mais bonito, segundo o Daily Post, dos maiores jornais do planeta, que mais do Tricolor, São Bento? Tricolor, Vasco, Copa do Brasil. Não, é Tricolor, Juventude. Que Vasco, Juventude, desculpa. Tem Daily Post, mano. O Vasco é o Santos. Super-homem, o Vasco agora? Juventude, diz que o Vasco é o peixe. É Juventude, são 23 jogadores aí, Thiago Mendes está de volta, foram relacionados para essa partida. Copa do Brasil que São Paulo não tem, né? Então vai correr atrás agora. O Hudson falou assim, o Ricardo Gomes vai testar um novo esquema e tal, mas não quis falar porque o treino foi fechado e o Ricardo não quer que ninguém saiba. Mas a certeza eu que não sei qual é o novo esquema, mas é óbvio que aquele esquema... Tem que mudar. Com aquele... não dá. Não deu certo. Mas, Sombra... Não, brincadeira. Certeza que o Carlinhos joga, Thiago Mendes também. O Mena não joga? Por quê? O Carlinhos já... Não sei. O Carlinhos estará em campo como titular contra o Juventude. Sei. Acho que também está preparando o time para a semana que vem, né? Que não vai ter o Mena, o Cueva... Pode ser. E o Rodrigo Caio. Pode então ser que... ele já está pensando que vai ter que seguir uma sequência aí sem o jogador. Ele te ouviu, aí deve colocar talvez o Michel Bastos mais no meio, o Carlinhos fazendo a função que ele fazia. Olha, cara, eu fico impressionado muitas vezes que a gente vê, às vezes... O bom senso partindo, às vezes, de torcedores, ouvintes nossos. Às vezes a gente vê um bom senso na torcida, coisa que às vezes a gente não vê nos profissionais do próprio futebol. É incrível, cara. É incrível. Às vezes a gente vê certas insistências dentro do futebol. Todo torcedor já viu algo assim. de já todo sabe, o time, né? Que você fala, meu, não acredito que o cara insiste no, em algo assim. Que insiste com aquele jogador naquela posição. E fica lá, batendo cabeça com o jogador 20, 30 jogos. 30. E o torcedor, logo no primeiro ou segundo jogo, já sabe. Uma boa parte de torcedores, não quero dizer que são todos, né? Porque a gente também, lógico, no meio de torcedores você ouve de tudo. Mas muitas vezes você vê coisas sensatas partindo também do torcedor. Coisas óbvias, coisas óbvias. Hoje eu tava vendo uma opinião de um torcedor, ele montando lá como seria o time dele. Era óbvio, o time do cara ali era obviamente melhor, mais bem escalado, mais bem posicionado do que isso que o São Paulo vem apresentando. Não estou discutindo a qualidade das peças. Mas às vezes a gente vê umas coisas que são forçação de barra que você não entende, cara. Famoso treino, né? A porra do Michel Bastos jogando de ponta esquerda vai, olha, vai para aquele lugar. Não o Michel Bastos, mas pô, a insistência em se ter um cara que não tem mais velocidade para jogar mais. Como ponta, cara. Olha, tem coisa que você fala assim, meu, é burrice. A insistência. É triste, viu? É triste. E eu vou te falar, meu. Todo dia eu vou bater martelar aqui, bicho. Departamento de Futebol de São Paulo comeu bola no meio do ano. Comeu bola. São Paulo tá indo pro segundo semestre com um elenco pior do que tava no primeiro. É incrível. Muito se fala em reconstrução. Quando você está reconstruindo, você não pode piorar. Quando você está reconstruindo, você só tem que crescer. Você conseguir ficar com o segundo semestre, o elenco pior que o primeiro, é lamentável. Não, minha crítica não é aqueles que foram contratados. Minha crítica é pela falta dos que não foram contratados. Até porque todo mundo sabia que o São Paulo ia perder jogador no meio do ano. Né? Todo mundo sabe que o Ganso é um potencial jogador em sair, né? Todo mundo sabia que o Calleri ia sair. E tinha previsão que ia sair mais jogador, né? Porque o Michel Bastos era um que todo mundo falava que podia sair, né? O Rodrigo Caio, todo mundo falava. Eu acho que o São Paulo ficou muito perdido naquela história do Michael, né? Tem que contratar o Michael. Mas peraí, tudo bem, tem que contratar o Michael, ok. Mas agora, uma pessoa só que trabalha? Peraí. Não é? Pô, você tem que ter um departamento de futebol, só não pode ficar colocado essa coisa, ah não, tá focado só no jogador. Peraí, não é assim que pode funcionar um negócio, né? Pô, trabalha numa frente, outro trabalha em outra frente e vai trabalhando, cara, pô. Se por causa da contratação do Michael, não tô dizendo do aspecto financeiro, tô dizendo, não tem que pessoas pra trabalhar. Ficou perdido naquela história. Isso não pode ser desculpa. Isso desculpa, não, essa aí não cola, não. Tá bom, seu Bento, é isso aí. Vamos ao porco. Nós. Depois do time que tem o escudo mais bonito do mundo, segundo o Daily Post, principal jornal inglês, um dos maiores do mundo, vamos ao porco. Parmeira. Mano, negócio de inglês é fish and chips. Vamos ao porco. Para de recalque, mano. Para de recalque. Inventar o futebol. Aceita, mano. Isso aceita. Aí é pesquisa. Tem muitos países aí quando que fazem coisas que os outros convém, desenvolvem. Quando convém. Os outros vai falar que é legal. É. Assim, o que chama... O gosto é muito subjetivo, gente. Eu acho também, mano. Não é? Tem que dar destaque porque, assim, no inglês, os escudos dos times lá são lindos. São lindos. Do campeonato inglês da Premier League lá. Não existe nada mais tradicional que o futebol inglês. É. E os caras pagaram um pau pro Brasil. Mas é sério, eu não tô brincando. O melhor escudo que tem lá, eu acho que é o do Manchester. Mas eu sempre falei isso. Eu acho que o do Manchester é o mais legal. Sempre achei. O campeonato inglês, os estádios são os mais tradicionais. Do Tottenham. Lá, bonito, jogo de terceira divisão é lotado. É. Tá lá teu time lá, tem os Brings-Brongs lá que você nunca ouviu falar. Os caras que nunca ganharam o título. É os Brings-Brongs. Não. E os caras nunca ganharam o título, os caras vão. É o Churchill Futebol Clube lá, tá lá. Tem, o estádio é de 10 mil, tá lotado. Ô, seu Bento, como é que tá? É que inglês também não tem muita opção, fala, né, velho? Fala do líder. Fala do líder. Tem que ir pro jogo. Mais uma vez, fala do líder. Ô, Domênico, vó. Já foi mais empolgado esse fala do líder aí. Porque o jogo é só domingo. Não, mano, eu tô de saco cheio, só não acontece mais nada, só não fica líder. É legal pra caramba. Porque a fichinha tá caindo. Legal é perder. A fichinha tá caindo, velho. Deixa eu falar a manchete. Ô, seu Bento, passa rodada, nós tamo lá. Líder. Hoje foi a vez do Gabriel Jesus, falou quase por meia hora. E lógico, não respondeu até aquelas perguntas óbvias que iam ser feitas sobre se vai tirar o pé, nessa reta final. É bobagem, quem perguntou isso? O cara vai falar, eu vou tirar o pé. Mas enfim. O cara, o repórter que perguntou isso... Não, ele perguntou no sentido, né? Uma pergunta essa, né? Essa pergunta aí não dá, hein? Mas enfim, ele tá... Aí só faltava o cara falar, não, vou tirar o pé, porque realmente... Ele joga contra o Fluminense... Você tá feliz que ganhou uma medalha de ouro? É a mesma coisa, né? Igual. Quinhentão no bolso, tá feliz, deu entrevista hoje sorrindo. Verdade, deram quinhentão pra cada um. Quanto foi? 500 mil pra cada um. Caraca, ganhar uma medalhinha de ouro. É, então, Dodô, ele falou, ele que deve ser a principal novidade no domingo, contra o Fluminense, no Mané Garrincha. Joga no Mané Garrincha. Ah, lá é nós. Lá e ele queria jogar. Ele queria jogar contra o São Paulo também. Mas por que ele não pode? Porque o jogo da seleção talvez não dá tempo. Mas se ele for no banco. Ah, não é banco, não. Ah, esquece, pô, seleção é dia 6, mano. Mas ele responde se ele for. O Gabriel Jesus, ele. É, Palmeiras São Paulo dia 7. O Gabriel Jesus vai perder esse jogo. Mas aí. Esse jogo é onde? Da... Rodrigo Caio também. Manaus. O Rodrigo Caio vai ser vendido, já não vai mais nem ser jogador de Cueva São Paulo. Cueva vai. Manaus. Mas perde mais o Palmeiras que Manaus. São Paulo. Sim. Manaus é aqui do Cueva. Lado. Manaus que perde mais. Cueva vai continua jogo, perdendo né? Mais o Palmeiras que o São Paulo, desculpa. Mas falou Manaus aqui do lado, você é louco? Mano? Manaus é aqui, ó, não é ali atrás de. 6 horas de voo. Não, ali, eu tô falando, gente. Lá de Curitiba. O São Paulo não tem o Cueva e o Rodrigo Caio e o Palmeiras não tem o Gabriel Jesus, no meu entender, perde mais o Palmeiras do que o São Paulo. Mas Palmeiras e São Paulo é Manaus, velho? Onde vocês arrumaram essa informação? Não. A seleção não, joga em Manaus. Tô falando com relação ao Palmeiras e São Paulo. Não, o Palmeiras São Paulo é aqui no dia 7, feriado, a na seleção. Arena. Sim, no... Aí se ele não jogar, Jesus, mas acredito não vai jogar. Ele é titular hoje da seleção, ele, o Gabriel. Esse ataque aí, outro ataque titular. É, eu acho que o Jesus é capaz de começar a partida ali. Mas vamos ver, né? Isso aí, Domênio. Mas dá tempo de vir jogar. É... Ô, louco, vó. Parece que na coletiva do Gabriel, ele explorar, negou esse negócio dos 500 pau, hein? Ele negou esse dinheiro que entrou. Hein? Não, saiu... É que não saiu... entrou, ele vai dar nota ainda pra receber. Vai ficar em 420. Pagou no vestiário. É, não, ninguém, ele falou que não tem, isso aí não existe. Não tem nota? Não, falou que não existe. Tira 27%. É lógico que vai ficar dando milho, vai ficar falando, recebemos mesmo, você é louco? Falou que não existe esse dinheiro, ele falou. Eu tô falando, não tô falando que existe, não existe. Foi em cima do que ele disse na entrevista. Mas é o da Globo, meu, globo.com saiu. Não é questão de acreditar ou desacreditar, eu tô passando a informação que ele falou, mano. É, ele mas falou ninguém... não recebeu. Mas, Domingo, mas também não falaria, né? É lógico, velho, ficar dando milho, eu ganhei quinhentão. Como é que você vai ganhar 500 pau e ninguém vai ficar sabendo? Ué, quem precisa saber é seu contador, né? Quem precisa saber... na mídia. Ué... Tem que declarar, né, velho? Eu conheço a gerente do banco deles, gente, quer que eu pergunto? Isso aí não é R$2.000, R$5.000, hein? Eu conheço a gerente do banco dele, não, é verdade. Outra coisa, pra que alguém contar que ganhou o lógico, qual que é o nexo disso? Se você ganhar uma premiação, não, você ganhou um bônus, 100 mil, você vai falar que não ganhou 100 mil? Foi perguntado na coletiva se ele recebeu a premiação que falaram que era de 500 pau. Ele negou. O Nardoni nega até hoje, mano. Mas não caiu ainda o cheque, gente, calma. Então tá bom. A premiação sempre foi uma coisa discutida. Verdade, né? O bagulho é DOC, Domênico. DOC depois de dois dias tem, que é DOC. Mas tem como saber, né? As pessoas ficam sabendo. Ah, mas o que muda? É que não, mas o problema também não é o Gabriel receber, o problema é a CBF pagar. É. A crítica não tá em cima, Domênico Gato, dos jogadores que vão receber o prêmio. Mesma coisa, o cara quer me dar 500 mil reais, a culpa é minha? Lógico que não. A culpa é de quem vai pagar. Os outros atletas brasileiros aí ganharam 30 mil reais aí por cada medalha. Agora o jogador de futebol que não tá fazendo mais do que a obrigação, né, aqui, ganha 500, meia, é um absurdo, meia milha. Absurdo, absurdo. Mas enfim. Meio milhão. Só isso, Bengão. É. Só eu. Ô, seu Bengão, então é nóis, tá? É isso aí. Só domingo o jogo, não tem Copa do Brasil, é só semana que vem do Palmeiras. Brasil tem pros outros. Exato. Então tá bom. Certo. Ó, vamos falar aqui de uma empresa que é importantíssima pra você que trabalha com material, com ferramentaria. Vamos falar aqui de uma empresa que está aqui com o Estádio 97, super parceira, a Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aí você fala, mas só tem máquina pesada, industrial? Não, você vai encontrar lá também ferramentas, ó, tipo furadeira, parafusadeira, ferramenta manual. O RG, quando teve lá na Dutra, quando a gente fez a limusine do Estádio 97, parecia criança na Disney. Verdade, cara. Você sabe que eu arrumei encrenca em casa, né? Ele comprou até um soprador de folhas pra não ficar folha na frente da casa dele. Minha mulher perguntou se eu ia dormir com aquele estojo lá que eu ganhei da Dutra. Pô, você não, tá louco. Maravilhoso. Deus. E eles estão com uma promoção muito legal. O grupo Black & Decker vai levar você pra assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você vai viajar pra Barcelona e ainda vai assistir esses grandes craques. E para concorrer é fácil. Você vai até uma das lojas do Ultra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e você vai concorrer a uma viagem com acompanhante. Depois, é só se cadastrar nesse site aqui, ó, craquesdaperformance.com.br e você já estará concorrendo. Falta pouco, hein? A promoção acaba agora, semana que vem, 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. Ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi. Não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Ultra Máquinas. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, que também tem um oferecimento de Pirelli. Ah, deixa eu ligar aqui o meu bólido, meu Fórmula 1, Dodô. Deixa eu acelerar Pirelli. Aqui. Pirelli, é, vamos falar de Pirelli, olha só. Minha Lotus preta e dourada. Agora ela é bonita, a Lotus. O carro mais bonito mesmo da história da Fórmula 1. Eu gostava também da McLaren, que o Senna ganhou, era legal, aquele branco. O antigo, era, né? Era bonito. Olha só. Peraí, a moto tá no acostamento. Peraí, vai. Passei em cima. Isso. Isso, passou em cima. E teve uma McLaren que era prateada, que era bonita também, né? Sim, aquela era legal. Né, mano? Bonita, olha só. Ah, mas pra mim, detalhezinho clássica, laranja. Clássica Lotus. Era aquela branca e vermelha, né? A branca e vermelha. Não, mas a prata era legal também. É verdade. Olha, chegou a promoção Pirelli. Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli, hein? Você pode consultar o regulamento completo no site da Pirelli. É pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli, meu amigo. Boa, Dodô. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos aí, seu Bento. Vamos chama, do peixe. Chama, vamos chama. Ao peixe. Vamos peixe. Agora. Corrigir. Hoje eu passei frente a uma peixaria bonita. Aonde? Aonde? Ah, perto. Não existe peixaria bonita. Peixaria é um lugar que fede, cara. Não, mas meu, isso que me chamou a atenção. É. Bonito o lugar, nem parecia peixaria. Ô, RG, as coisas acalmaram lá em Santos já. Peixaria do mar, que fede lá. Tá mal tratado, né? Tá mal cuidado. Não, mas o peixe ele fede, RG. Normal, é o cheiro de peixe. Não, não é assim. Ué, o peixe não cheira tulipa. Calmou lá o final de semana? Chuvas lá, o mar quase derrubou os prédios. Você viu, velho? Tsunami, velho. Os caras estão avisando, neguinho não tá acreditando. A coisa vai ficar feia. Cada ano que passa tá vindo mais, né? Sim, a previsão é que daqui 20 anos, é a previsão. Daqui não, né? Já de um tempinho atrás, os caras já tinham. Já passou esses 20 anos, deve tá menos. Já tá menos que 20. A coisa vai ficar feia, hein? Sim. Então fala agora, Bento, do time que tá despencando aí na tabela. Não, não tá despencando. Ah, não, agora não tá, porque o Corinthians semana passada. Nossa, terminar. Usou esse termo. Nossa, terminar. O Corinthians saiu do G4, nossa, tá despencando da tabela. Posso terminar de falar? Ô, RG, deixa eu terminar e você fala. Não tá despencando, ele despencou. Pô, calma. Ué, com o Corinthians falou, tá despencando. Mas, RG, o meu despencou. Vai ter o Vasco pela Copa do Brasil. Sim. E uma boa notícia, hein? Qual que é a boa notícia? Elenco todo à disposição do técnico Dorival. Não, eu gostaria que menos um não tivesse quem? À disposição. Quem? Quem? Não, RG. Quem? Já vai lá, fica no colo do Tite lá. Quem? Não, quem é RG? Lucas Lima. Não, RG. É, tá louco, RG. Do Lucas Lima. Já vai lá. Quando que é que tem que se apresentar? Não. Só final de semana. Putz, viu? É. Mas é isso aí. Então, olha, força máxima. Hein? É, também com os caras em campo, Gabigol. Nossa, Thiago e o Gabigol que pintou a barba de loiro, velho. Todo mundo pintou. Nossa, que coisa ridícula. Bom, conforme eu havia, o Santos despencou aí na tabela, né? Ele está lá em quinto lugar, graças à sua incompetência e conforme eu havia previsto aqui na sexta-feira. Eu disse, tenho medo do Santos contra esses times. Não deu outra, né? Foi lá e fez o favor de ressuscitar o Curitiba lá. Agora, uma outra coisa, eu não sei se é coincidência, mas é dentro disso até que o Sombra comentou com relação ao São Paulo, e o mesmo acontece com o Santos, e eu já havia comentado isso. Não dá certo, ou pelo menos é muita coincidência, Lucas Lima e Léo Cittadini, cara, não dá pra jogar junto. Não tá dando liga, não cola, não funciona. Não é possível. Ou alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá errada. Não está dando liga, Dorival. Precisa fazer alguma coisa, velho. Esse tipo de jogo, por exemplo, vai jogar contra um time de menor expressão. Pô, sabe que o jogo vai ser pegado. Sabe que os caras estão lá no desespero. Pô, muda o time, cara. Bota uns caras lá pra... Bota o Alisson lá. Uns caras mais pegadores, entendeu? Uns caras que chegam junto. Pra não deixar o time crescer, o time adversário crescer, cara. Não dá pra encarar um time do Curitiba como se fosse jogar contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Não dá. Não, esses times são diferentes, entendeu? Então acho que tem que mudar, né? Tem que ter essa opção de versatilidade, de mudar o time dependendo do adversário. Coisa que parece que não se faz, parece que não pode mexer no craque, parece que não pode mexer no craque. Não pode mexer no cara que é bom. Pô, sabe? Eu não, sinceramente não entendo. Então é isso aí. Agora a Copa do Brasil, que é ganhar ou ganhar ou ganhar, não tem jeito. Pegar Sim. o Vasquinho e vambora. Boa. Ah, fala aí, Azedão, da derrota que você teve. Fala aí, o seu trouxa. Você fugiu aí do placar de ontem. Você fugiu ontem do placar, ô vagabundo. Por que você não veio aqui ontem no placar? Você não veio aqui ontem, ó. Fiz uma chariota, fala aí, ó. Fica mexendo com o Domênico, agora fala aí. Levanta aí. Fala agora, seu trouxa. Olha lá, Domênico, agressão não, não pode agredir, Domênico. Fala, seu trouxa. Tá cuspindo no meu olho aqui. Fala aí, trouxa. Eu queria dizer que... Dá cartão pro louco. Nós, da Energia 90, temos um grande orgulho de ter uma pessoa aqui na rádio. Fala aí. Calma, Domênico, calma. Você é velho de rádio, mas ele... Mas ele tem... Ele tem jornalista, ele é jornalista, jornalista cara diplomado, é um cara de amplo conhecimento. Por que não veio ontem? Patrimônio, porque é um cara que tem muitos afazeres. Outra coisa. Tem fazer o quê? O porquinho ganhou. Não define esse trouxa aí, não. Eu pensei que os caras iam te descer o cacete agora. Não, o porquinho ganhou. Ai, trouxa. Tá todo feliz assim, goleou em casa. Abaixa. Quantos pontos vocês estão de nós? Goleou em casa. Quantos pontos vocês estão de nós? Eu não sou um time, eu sou você. Você sim. Assume aí, seu trouxa. É, aumentou, hein? 4 pontos agora. É. Tá vendo? Então abraça ele aí também, ó. É, tá com medinho dele? Só porque ele cospe no olho? Não, RG é consciente. O RG é um santista consciente, você não. Eu não sou santista. É sim, senhor. Comentarista, futebol. Boa. Comentarista o quê, rapaz? Já foi. Boa. Cospe no olho. Vamos ao Corinthians. Trouxa. Ah, Coringão, mano. Vamos falar do quase líder. Ei, opa, estamos chegando. Quase líder, velho. Terceiro e quarto. Mas mais um jogo que precisaria de desafio ou não? Imagina, velho. Aqui tem confronto de direção. Com certeza. 3 pontos aí, filhão. É. Não tem desafio, não. Só um trouxa fala isso, que precisa de desafio. Ah, eu não vi. Chamou um sombra de trouxa. Não, eu tô falando quem tá falando que o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. Mas vamos lá. Não, ele falou quem não viu o jogo. Eu não vi o jogo. É ontem, não. Tô perguntando se é mais um jogo... Que precisaria de um desafio. Não é, mas isso é culpa dessa mídiazinha antes que gosta de começar a pregar um monte de inverdades contra o Corinthians e acaba fomentando esse tipo de sentimento no torcedor. Mano, aí a cambadinha dos antes aí que estão todos recalcados, porque o Corinthians tá novamente no G4. E ó, na boa, eu vejo o esforço que o Corinthians faz nesse Campeonato Brasileiro diante de todas as dificuldades com um atleta paralímpico, cara. É praticamente a proporção é idêntica, cara. Como é idêntica. Você fala... Mas é verdade, a gente tem que exaltar aqui o esforço, cara. Meu e o Corinthians Deus. Diante de Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. Que é fraco, né? O Corinthians ele tem um elenco mais fraco do que esses times. E o esforço que o Corinthians está fazendo para se manter no G4 é enorme. Isso tem que ser valorizado pela mídia e por vocês, se vocês tiverem vergonha na cara. Para, vai. Não deram pênalti pro Vitória. E o Corinthians vendeu mais um jogador. Vendeu, hoje, né? Bruno Henrique. Sim, são 3 agora. O André Luciano e o Bruno Henrique. E tá pegando lá o atacante, o Gustavo. Tá vindo aí do Criciúma. E também um volante do Paraná, Jean, de 21 anos. Deve ser os próximos aí a ser contratados pelo Corinthians. E ontem, a gente sempre falou aqui, né, mano? Em todos os programas, a gente fala há muito tempo já sobre o Marlone. Ontem ele entrou. Viu, Landucci? E entrou e. Viu, Landucci? Fez um golaço. Não é Zé Silvério. Não é Zé Silvério, é Landucci. Você fala assim. Mas você fala do Marlon. É o Silvério. É o Silvério que fala. Não, é o Landucci. Mas eu sempre falo que ele devia jogar. É o Landucci. É o que eu falo sempre aqui. Ele sempre falou mesmo pra jogar. Não, o que eu falo aqui sempre. Não tô falando que o Marlone é bom jogador. É o Zidane, é o Zico, não é. Mas ele é bom jogador. O que não dá pra entender. Não, mas o Tite também não colocava. Então, não entendia. Eu vou repetir, vou ser repetitivo. É, gente, ele entrou contra o Cobressal na Libertadores, ganhou de 6-0, ele marcou 2 gols, ele jogou pra caramba. de prêmio, nunca mais ele teve uma chance de titular. Aí você vai perguntar pros caras lá, o cara tem. Não tem alguma coisa? Não, você porque pensou verificar isso? Muito porque às vezes esses jogadores, mano. Todo mundo diz que não tem nada, que é a opção do técnico. Você pergunta não, pros caras. Dá pra entender, velho. Dá pra entender. Você pergunta pros caras. Não dá pra entender. Você pergunta pros caras que cobre o Corinthians. Ele treina mal? O cara fala que ele é, voa no então, treino. Então, como é que não vai? Ele é cara de grupo pra caramba, falou que é um baita de um cara legal. Sai na noite? Não. Bebe? Não. Então, como é que não pode ele jogar? Agora eu vou fazer uma pergunta, Benji. Não, não é possível, vou cara. Dar uma pimentada. Tem empresário bom? Uma questão não é só empresário, ô Ben. Não, só perguntei. E, ó, num time que tem Rodriguinho... Ah, não olha, dá, hein? Rodriguinho tem chance, André teve chance, Alan Mineiro... Alan Mineiro, foi, depois que foi eliminado, ele foi emprestado pro América de Minas. O Alan Mineiro teve chance no Corinthians, o Marlone não. Aí a gente pede o Marlone, os caras ficam tirando sal. Como é? Gente, o Rodriguinho é titular e o Marlone não. É isso que é o que mais causa espanto, porque independentemente daquela partida contra o Cobressal, que ele entrou e foi muito bem, mas mesmo que não tivesse ido, Domenico, existe sempre um rodízio no time do Corinthians de jogadores aí que, teoricamente, não tem a condição de ser titular e estão recebendo chance. Você vê, por exemplo, o Giovanni Augusto, ele não tá jogando absolutamente nada. O Guilherme entrou ontem novamente, ontem para fazer uma função diferente da que ele vinha fazendo, foi jogar improvisado ali de centroavante, apesar de ele ter começado assim no Cruzeiro, não fez absolutamente nada. Você vê lá o Luciano, o Luca, eles já tiveram chances também e não jogaram absolutamente nada. O único que é preterido dessa situação toda é o Marlone. Ontem o Cristóvão, talvez, não sei se baixou um santo nele, não sei se veio uma luz divina na direção dele, mostrou, falou, dá uma chance pro moleque. O Marlone não é craque. Cobrança, ele né? Ele não, mano? É craque, né? Mas, mano, isso, mas... Cobrança. Isso que você tá falando, que o Benjamin tá falando, é mais ou menos um pouco do que eu tava falando na hora do São Paulo. Sim. Coisas que o torcedor enxerga e que, incrível, os profissionais então, do futebol... Não enxergam. E aí tem pessoas que desvalorizam o ponto de vista do torcedor. Ah, porque o torcedor não entende nada. Eu discordo. O torcedor do Corinthians vem batendo na tecla de que o Marlone deveria jogar há muito tempo. Inclusive pedem o Marlone. Aí o Cristóvão, quando vai colocar, coloca com 43 do segundo tempo. Não é que não vai fazer nada. Perdendo. Sim, aí não tem o que fazer, né, Benja? Fica numa situação complicada. Mas ontem que ele entrou no intervalo aí no lugar do Romero, que não jogou bem, de fato não jogou, o moleque já mostrou personalidade, Sombra. Ele criou um salseiro naquele lado esquerdo da defesa do Vitória. Fora o gol que ele fez, as principais jogadas, inclusive a que originou o segundo gol também, parte dele, que ele enfia uma bola ali pro Wendel cruza e o Marquinhos Gabriel faz o segundo gol. Mas eu volto a falar, cara, com relação aí ao Corinthians, ontem criou chances aí no primeiro tempo, mas não tá tendo a competência suficiente para poder colocar a bola para dentro. Não adianta você criar 18, o Corinthians ele tá criando, tem 18 oportunidades de gol por jogo. Se ninguém com competência enfiar a bola pra dentro da rede, não adianta nada, cara. Eu prefiro criar uma chance durante a partida e conseguir a conclusão em gol do que você criar 18 e não fazer. É meio óbvio que eu tô falando, mas tem gente que... Não, mas agora o Corinthians tá criando. Se dane que tá criando, mas não tem um desgraçado com competência pra empurrar a bola pra dentro? Ontem, no final ainda do primeiro tempo lá, pra completar, veio lá o nó cego do zagueiro Iago, que deu uma bomba contra o gol. Aquilo ali é absurdo, velho. O jogador profissional não pode, por mais que... Ah, não, uma fatalidade, mas na boa, velho. Fazer o que ele fez, velho, na boa, sozinho. Empurrar a bola daquela pra dentro do gol. Um jogo ali que o Corinthians não tá conseguindo achar seu gol, a torcida tá começando já a ficar impaciente, o cara vai lá e dá uma daquela, mano. Na boa. Eu acho que o Cristóvão, ele precisa rever aí a titularidade do Iago. Não tô querendo pegar no pé, não sou disso. Mas eu acho que hoje, o Pedro Henrique é um moleque que, teoricamente, merece mais uma chance aí de titular do que o Iago. Por mais que o Pedro Henrique tenha falhado naquele jogo diante do Atlético Mineiro, mas é um moleque que quando eu vejo em campo, me passa uma segurança maior. Não é um Nesta também, não é um Maldini, concordo. Mas hoje, dentro do que o Corinthians tem no seu elenco, eu acho que o Pedro Henrique poderia ser utilizado do lado do Balbuena. Ou quem sabe até propriamente o Wilson, mas o Iago eu não tenho segurança nele não. No segundo tempo, o Corinthians ele fez por merecer, criou as melhores chances. Teve um lance ali que o Vitória reclamou pênalti. Na minha opinião, não foi nada, foi um chute que o cara, para conseguir tirar o braço da direção da bola ali, tinha que ser o de flash. Não é que o cara tava, talvez, ampliando o raio de ação do corpo. Ele tava com o braço próximo ao corpo, o cara chutou, a bola acabou resvalando entre a barriga e o braço, e o Vitória pediu pênalti. E alguns jogadores até, tá vendo, não sei o quê. Então, o próprio Vitória, eu acho que não tem uma boa memória. Porque no jogo de ida, jogando lá no Barradão, o gol que o Marinho fez, que ele conduziu a bola com a mão, só faltou ele colocar a bola dentro da camisa e chutar depois no gol. Aquilo sim foi um lance escandaloso que a arbitragem não viu e prejudicou o Corinthians. Ah, teve lance duvidoso ontem? Não, é o lance que o pessoal tá reivindicando aí, falando, ah, mas aquele lance poderia ter dado pena. A bola bateu na mão do Corinthians. Foi um chute, Sombra, foi um chute. Mas é aquele tipo de chute que o zagueiro tá com a mão colada ao corpo e a bola resvala ali. Eu, particularmente, achei que bateu na barriga. Eu acabei achando isso, mas tem gente que fala, não, bateu no braço, mas não tem como não bater. É aquele tipo de jogada ali que o cara vai ver o lance e quem for antes vai falar que foi pênalti. Agora, o cara que é isento vai falar que é um lance de jogo. Mas é verdade, lógico que é. Que alguém que fala que foi, agora lógico que é pênalti. Agora é contra, é pênalti. Porque o cara não teve a intenção, Sombra. Se bobear, tem 1 milhão de corintianos que vão achar que é. Pelo contrário, porque o cara, em momento algum, ele é responsável de abrir o braço. Em momento algum, ele faz uma menção de que ele quer ir com o braço na direção da bola. O cara chuta ali a queima-roupa, um chute forte, e a bola acaba resvalando. Normal, acontece. Estão passando os melhores momentos agora na nossa transmissão online. Olha o gol do Marlon, o gol do ano. No 97fm.com.br/estúdio ao vivo, estão passando os lances. Vamos ver se daqui a pouco passa o lance da dúvida aí. E inclusive aí a FIFA já solicitou ao Corinthians aí um pendrive com esse gol do Marlone, que ele já vai ser indicado no prêmio Puskas. Não, mas já foi eliminado de estar na seletiva. Não. O do foi, Chaves não. Já ganhou. Imagina, quem é Chaves, velho? Chaves é o do México, faz sucesso ao não, do México. Não, esse morreu. Não faz mal, mas continua fazendo sucesso. Não. Agora com relação aos reforços, o Bento já foi embora. Mas vamos lá. O Corinthians está se desfazendo aí de 3 jogadores. André não vai fazer falta nenhuma, já vai tarde. O Luciano não tá jogando absolutamente nada, tchau. O Bruno Henrique, Malemar... Olha lá, foi esse lance aí. Apesar, então, esse lance aí, ó, que, ó, pra você ter uma ideia como foi escandaloso, você nem percebeu. Não, mas os jogadores do Vitória levantaram a mão. Eles levantavam por qualquer coisa, tiro de meta, o cara levanta a mão. O jogador brasileiro é muito reclamão. E com relação ao Bruno Henrique, também tá sendo agora negociado com o Palermo, o Bruno Henrique, ele não tem comprometido nesse lance. Esse lance o cara cabeçou pra fora, não sei. O Bruno Henrique, ele não tem comprometido. Quê, e, sinceramente, também acho que não vai fazer tanta falta assim. Por mais que o Bruno Henrique, ele tenha aí melhorado no quesito marcação, hoje ele tá entre os principais ladrões de bola do Campeonato Brasileiro, mas na boa, o Christian, eu acho que é tão bom jogador quanto o Bruno Henrique. Eu não acho que o Corinthians vá sentir nessa posição. Os outros dois nem se falam. Os dois ali são banco. Agora o Christian acho que pode suprir muito bem a ausência do Bruno Henrique. O que eu vou fazer de ressalva, Benja, com relação às contratações que o Corinthians vai fazer. Por exemplo, com todo respeito a esse Jean que joga no Paraná Clube. O Jean, velho, ele joga numa posição que o Corinthians tinha Marcial e tinha Maicon. O moleque que tá emprestado na Ponte Preta. O Corinthians, ele dispensou o Maicon pra trazer agora o Jean... O Corinthians, ele perdeu a possibilidade. Ele esquece que ainda tem lá, encostado, o Williams. Não, o Williams vai mandar embora. Não, mas tá lá, por enquanto, mas vão ficar um erro de planejamento. E outra, Sombra, por exemplo, o André, que tá indo lá pro Sporting, o Sporting tinha dois centroavantes ali no elenco, que o Corinthians poderia sugerir um pra diretoria do Sporting, e não trouxe, e vai trazer agora o Gustavo, que tá no Criciúma. Rezo, já que tá praticamente bem encaminhado e pode ser que dê certo, rezo pra que acerte mesmo. E o cara vem e seja o novo Ibra. Mas, velho, quando você traz um jogador consagrado, Benjo, um jogador tarimbado, como um Barcos, por exemplo, a chance de erro é menor. Não dá pra falar, 100% de certeza que vai dar certo. Porque nada no futebol você pode cravar com 100% de certeza que vai dar certo. Mas quando você traz um Barcos comparado com o Gustavo, a chance de erro com o Barcos é menor, você minimiza o erro. Então, eu achei que a diretoria do Corinthians vacilou sim, cara. E agora trazer reforços aí, mais do mesmo, porque, ó, Jean, Benja, pô, pra apostar em Jean, deixa lá o Bruno Paulo, velho, o Bruno Paulo não, o Camacho, que veio do Audax, o Bruno Paulo pode ser utilizado no ataque também, já que tá todo mundo recebendo chance, e a maioria não tem correspondido, dá uma chance pro Bruno Paulo também quando ele tiver apto, mas, por exemplo, no meio campo, Camacho, velho, Camacho pode jogar ali, vai trazer Jean, mano, enfim, o que você acha disso? Ah, eu acho que nós vamos meia hora, o que eu vale? Sobrou nada. Foi um editorial. Pelo contrário, você falou a respeito do que você achava no começo, eu falei do Marlone. Então. Eu falei 30 segundos. Ou seja, você falou a respeito do que importava. Foi o cara que entrou e mudou a história do jogo. Falei 30 segundos, você falou 40 minutos. Falei não. O quê? Ué, você concorda com esses reforços que o Corinthians está buscando? Não. Então fala, desenvolva. Eu vou falar a mesma coisa, você falou não sei. 40 minutos. É, você geralmente discorda de tudo que eu falo. Mas você ele tem prazer nisso. Dessa vez, ué. O Benjamin tem um orgasmo em discordar de mim. É mesmo? Não. Já aconteceu isso? Não. Ele discorda de mim e virou olhinho assim. Ah, ah. Mas você discordou de frente pra ele? E de frente, de costas. Ele tá engraçadinho, né? Hã? Tá engraçadinho. Pra você foi pênalti no Vitória ou não? Hã? Foi pênalti no Vitória ou não? Ô, Claudinho, eu vou falar um negócio pra você. Era bom o desafio, né? Não, esse lance... Não dá, mas esse lance, mas você não vai ver direito. Não dá pra ver. Nessa tomada que a gente tem, não dá. Tem uma outra só que dá pra ver. Acontece o seguinte. Nem eu, se do desafio, também não daria. Nesse, pra esse aqui. Não? Não, esse não. O que eu queria te falar é o seguinte. É complicado, porque... Se tivesse critério... Se tivesse um critério, uma coerência, o cara daria pênalti. Como não tem... Não existe um padrão, né? Não, às vezes tem um lance... Tem juiz que dá... Tem um juiz que a bola bate na mão, dá. Todo que não dá. Ele não abriu o braço, entendeu? Ele não fez o movimento de abrir. Uhum. Ele tava aqui, o cara cruzou, a bola pegou no braço. Então não dá pra te falar se foi ou não foi... Um árbitro dá, 10 não dão, 10 mas dão, muitos são dados dessa maneira, né? Muitos são dados dessa maneira. Então, o cara não abre o braço e o que eu acabei de falar, não há um critério. Não, você tem coerência. O que não tem coerência é o nosso amigo aí, que costuma, nossa, que costuma nossa, dizer, nossa, né? Costuma dizer ai, que ai, tanto ai. Pra ele, tanto agora, faz bater agora, ou não bater, teria que ser dado pênalti, né? Mas isso não é regra. Você falou brincando. A minha opinião não é a regra. Eu acho que qualquer bola na mão deveria ser marcada. Ah, então, faltou você falar isso. É que tá, a regra não diz isso. Mas você disse o seguinte. Não é a regra, é você que fala isso. Não, você não disse com relação ao desafio. Né? Do desafio, mas eu vou falar um negócio pra você. Se você assiste campeonato do Azerbaijão, na Nova Zelândia, na Bielorrússia, na Alemanha, no quinto dos infernos, não tem essas polêmicas, cara. Em relação a esse tipo de pênalti. Mas você não sabe, você não tá com pênalti dia a dia. Não tem. Não, desses outros eu falei brincando, tô fazendo uma figura de linguagem. Então, mas você assistiu uma mesa redonda do futebol italiano, por exemplo? Não, de Israel assisti. Daquele louco lá, de Israel assisti. De Israel assisti, os caras quebraram o pau. É igual. É igualzinho, cara. É igual. Não, Israel assisti, os caras quebraram o pau por causa de uma bola na mão. Então, tem aquele louco da Itália lá, o cara faz o mesmo velho. Faz um retardado, mano. Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Os jogadores indo embora, tudo bem, não faz falta, não faz. Mas você também perde, além disso, você perde quantidade também. Ah, tem que repor, né, pô? Olha, se o Corinthians nessas próximas 5, 6 rodadas e continuar no G4, surpresa, hein? O time não tem ataque, cara. O Corinthians é guerreiro, Benjamin. Vamos valorizar isso aí, mano. Não tem ataque. Tem uma boa defesa, que o Corinthians, com tudo isso, continua sendo a segunda defesa menos vazada. A defesa menos vazada do brasileiro do Fluminense e a do Corinthians é a segunda, com 18 gols. Mas não tem ataque, cara. Não tem ataque, não tem jeito. Eu vou te dizer o que é não ter ataque. Nós só não temos ataque. Muito bem. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Legal, esse é o Estádio 97 e você pode participar também mandando a sua mensagem. Aliás, uma maneira bem bacana de você estar aqui com a gente no estádio, no 94-353-0150. Esse é o número do nosso WhatsApp, 94-353-0150. Mande suas mensagens de no máximo até 30 segundos, tá bom? E você pode também assistir o Estádio 97 ao vivo acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Estádio 97, da Energia 97, no oferecimento de Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Esser, construindo com valor. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora o Dodô vai dar um recado para você que está querendo comprar um carro novo. Recado importante, hein? Ah, com certeza. Quem anda batendo um bolão é a Renault, hein? Com uma condição do Logan que você só começa a pagar em 2017. É, meu amigo, você só começa a pagar no ano novo. E ainda leva de graça a Central Multimídia 7 polegadas para ouvir todos os jogos do seu time. Olha que legal. É ou não é uma bela jogada, hein? E o Logan, além de ter um porta-malas gigante aí de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria, hein? Eu, se fosse você, passaria agora mesmo em uma concessionária e faria um test drive. Olha, eu faria agora mesmo, ainda hoje, hein? Porque no Logan, conheça, cara, Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Renault Logan. É isso aí, quem ligar, entrar no ar ao vivo aqui, vai concorrer o quê? Ah, se falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E todos que ligarem e disserem Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerão no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Vamos lá, ouvintes no ar. E hoje, ouvintes virgens, apenas os virgens. Dedinho é sagrado, virgem. Toda terça, aquele que nunca entrou no ar ao vivo com a gente, tá bom? 3284-7097, toca, Drubal. Então, Renan, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Esqueleto. É o esqueleto? É. Não sabia. Esse é o esqueleto. Alô? Boa. Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? André. André, tudo bom? Tudo bom. André do quê? André Luiz Pereira. André Luiz Pereira e quantos anos? 35. Olha, 80% dos Andrés, o Domênico Gato, é André Luiz. É. Ah, é? E das Kelly? Quantas são Kelly e Cristina? Muitas também. E muitas Grace são Kelly também. Também, por causa da atriz, né? Desculpa aí, RG. Grace Kelly foi princesa, né? Ah, é, Grace Kelly foi princesa. Ei, quantas Kelly são linguiça? Hã? Quantas Kelly tem o sobrenome de linguiça? Como assim, quantas Kelly? Linguiça é o dentista do Beiro. Quer linguiça? Quer linguiça? Eu quero, claro. Você conhece a Kelly? Quer linguiça? Obrigado por você. Lá no dentista dele, lá. Linguiça. Como é que é o nome do... É, o meu dentista é o doutor Linguiça. Gostoso. Eu vou lá também. O mano também vai no dentista. Já foi na linguiça, já, ô Domingo? Não, o dentista, o meu dentista é o Goma. Ah, tá bom. Grande Goma. Nós estamos bem, um dentista é Goma, o outro é linguiça. Ninguém tem o nome de um dentista com o doutor Paulo Eduardo, doutor Carlos. Doutora Ju Matson. O meu é doutor. Meu é doutor Paulo. Juliana Matson. Olha lá, doutor Paulo. Aí. Doutor Paulo. Eu tô uns 3 anos sem eu. Ah, mas eu acho muito mais legal no doutor Linguiça. É mais style, mas... né? É. Onde você vai? Vai, vou lá no Linguiça. Ah, eu vou entrar na Linguiça. Pô, você imagina, meu. Linguiça. O cara vende bala na frente e atende no fundo, né? Pô, RG, mas ele tem 3.5 aí. Menos... Ele aí, o rapaz tem 3.5. É piada, não. Nome de uma fruta razoável, né? Nome de uma fruta? Como é, assim, é Pereira aqui que dá pera, né, velho? Ah, sensacional! Bota! Sério? Você tá de brincadeira, né? Por que brincadeira? Concordo com o puxador. Ah, voltou. Ah, não. Você achou que foi isso, ruim? Eu concordo com o puxador. Mas nem na rede TV. Você concorda, hein? O cara tinha que melhorar o nome. Ah, entendi. Entendeu? A culpa não é tua, nem. Não, é lógico. Você topa. Você gostaria de ter outro nome, André Luiz Pereira? Que tem gente que não gosta do próprio nome. Não sei. É o seu caso? Não, eu gosto do nome, sim. Gosta? Então tá bom. O Domênico eu sei que queria ter mudado desde que nasceu. Sobre toda a Stephanie de Mônaco. Toda a Stephanie... De... Ah, tem... Música com Stephanie de Mônaco. Stephanie de Mônaco. Stephanie de Mônaco. Aqui estou. Inteira ao seu dispor, princesa. RPM vai estar no navio da velha. Da velha. O RPM vai estar no navio da velha. É isso aí. Você vai estar no navio. Eu vou gravar aqui pra rádio. Você gosta do seu nome, Benjamin? Gosto. Gosta? Em homenagem ao ano político, olhar 171. E tem olhar 171. Vou gravar. Verdade. Tá cheio aí. Então. Em outubro que tem de olhar 171. Nossa. Ah. E tem o Stephanie do carro. Acho que também, não é nem 171. Ah, mais, sensacional. Sensacional. O quê? O Stephanie. Oh, e qual que é o bairro aí? Bom, no momento eu tô em Guarulhos, né? Ah, mas é onde você mora. Onde você mora? Conheço. Onde eu moro, Jardim das Laranjeiras. Ah, não, mas o que vai? Vale, tá. Não, que vale, não. Beira, Laranjeira. É onde ele mora. Não, é onde ele tá. Em São Paulo. Guarulhos, é nós. Eu morei ali nas Pimentas. Mas e Laranjeiras? Então, funciona isso aí, pô. Você morou nos Pimentas. Morei. Pereira, Laranjeiras. Peraí, qual é? É verdade. Pereira, gente, Laranjeira. Eu não consigo falar. Pereira, Laranjeira. Fala, pô. Olha, tem a Laranjeiras. Do Rio de Janeiro. É a primeira vez que você liga, André? Pera só um pouquinho. Peraí, a Laranjeiras. Deixa eu só responder essa coisa que eu tô ganhando tempo. Ele, não foi a primeira tem a Laranjeiras do Rio de Janeiro, clássica, famosa. Do Flamengo. Tem a Laranjeiras aqui, que é na Zona Norte. Não. Essa Laranjeiras aí é São Mateus. Até do consenso humano. Essa é a história de muitos em São Mateus. Ô, velho, é a primeira vez que você liga, não? É. Primeira vez, cara. Certeza, é? O Bata em dúvida. Aí, tá? Deu dúvida, hein? Sabe igual a máquina da verdade quando dá dúvida? É. Como que é o nome dele? Quem você acha? Quem você acha que aqui do programa, se passasse pela máquina da verdade, ia estourar Mota, a máquina? O Mota. Ô, oh, tá louco? Tá louco? O Mota. Que mentira? O Mota? É. Gente, o que Mota é o... quebrar a máquina. Gente, o Mota. Tá louco, velho. Ó, aquelas histórias dele que ele gastou 3 milhões. Aquela de 3 milhões arrebenta. Que ele nasceu no Xingu. Que ele nasceu no Xingu. É inflação. Eu não falei Xingu. É, que ele nasceu no Xingu. Nunca falei que nasci no Xingu. Que não tem uma foto dele com camisa do São Paulo, que ele conheceu o Morumbi. Não. Quando ele... Eu falei que não tem foto porque a casa da minha mãe pegou fogo. É, é mentira. Você foi salvo por um bombeiro? Sim. Mentira, Sombra. Tá vendo? Ó, a máquina, nessa hora, a máquina explodiu. Já tinha explodido. Sim. Que nem o RG falou que ele estava em Santos. As fotos estavam com a minha mãe, eu não morava mais com a minha mãe. Assim. E aí, outro dia pegou fogo, velho. Outro dia. E o resto das tuas fotos estava na Record, que pegou fogo. Você brinca com o sentimento dos outros. Não, que é mentira. Nós estávamos indo pra vila e ele mostrou a casa aí lá no morro. Ele mostrou a casa pra RG e falou, RG, ali... Aí o RG ficou com dó. Porque o RG falou, meu, ele tá apontando, não tem nada. Outro dia aí o RG ficou com vergonha de falar, Mota, mas não tem casa. Que o mitômano não tem cura. Não tem. Mitômano não tem cura. Que é menino, nono? Olha. Mitômano. Mitômano. É o cara que mente compulsivamente. Você? Eu não minto. Diz que não tem cura. Nunca não. Menti. Toda vez que eu assisto lá o Exterminador do Futuro, eu lembro do Mota, velho. Lembra? Ele cai de um planeta. Porque, olha, ele não tem registro. Cai do planeta. Gente, o que eu posso fazer? A minha infância foi apagada. Mano. Pai, mãe, irmão. Ô, mano. A casa, o que eu posso fazer? Você não tem um RG, um documento? Ué, eu tenho RG, tá lá, nascido em Santos. Ô, mano, você assistiu a... Você comprou na Praça da Sé. Que maternidade você nasceu? A Santa Casa de Santos. É mentira, é a única que você lembrou. Diga aí, RG. Se for lá, vai ver que tá lá, você nasceu. E se for procurar, não tem. Eu vou trazer minha certidão de nascimento amanhã. Foi registrado lá, não foi, Mota? Você pagou pra quem? Não paguei pra quem. Não sei se eu sou vocês. Ô, Mota, mano, você viu a Marina Rui Barbosa ontem ou não? Ah, eu vi, RG. A lombinha, você viu a lombinha? Tá gorda, né, velho? Ah, é você que tá magrinha. Gorda? Você que tá uma delícia. Como assim, gorda? Olha, o Mota falando da Marina Rui Barbosa. Tá gorda. Gorda, velho. Você que tá top. Banhuda, sabe quando tem aquela banhuda? Ah, ei, ei. Ei! Parece uma pera, velho. André, você viu? A Marina Rui Barbosa tá gorda, como diz o Mota? Ele tá louco, o Mota tá louco, né? Ela parece o Snow Lax, velho. Parece aquele Deus menino que tá ali, louco. Ó, lá. Não, lá fora. Que é isso, o primo do Domênico. Para, amor. Para. Para de se expor ao ridículo, vai, Motinho. Não dá. Se ele não fizer isso, não tem graça. Para, Motinho. Urso. Velhinho, e o time? Urso. É, Verdão, né? Ah, Verdão, o líder. Kiti, final de semana, hein? Kiti. Cuidado, hein? Kiti, você tá louco? Kiti. Final de semana, hein? Pera um pouquinho. Fala, você é tipo líder, vovó. Pegar o Fluminense lá, colocado, quarto, terceiro, o que é? É o desmanche do time. Então, a segunda vovó não tá na garantia. O líder, que tá com dois pontos na frente do segundo, é Ti. Ó, cuidado com o Henrique Dourado e com o Scarpa, hein? Deixa ele, viu? Coitado, o Fluminense não pode ver o Barrio. Quem? O Barrio. Vai jogar domingo, vai fazer mais três. Ele tá machucado, né? Olha lá, nem tá sabendo o que vai acontecer, né? Mas os caras são muito fanfarrão, né? Nem sabe quem vai jogar o outro aí. O Barcos de muleta, ele vai jogar lá e vai meter três. Vai sim. O Barcos só joga daqui duas semanas. Que Barcos? Barrios, sua burra. Barrios. O Gabriel Jesus deixa o dele lá, fica tranquilo. É. Tá pensando na seleção já. Nós, fica tranquilo. Tá pensando nas eliminatórias. Os caras tão secando, a seca pimenteira daqui. Secando não tá dando certo pros caras, hein, ô velhinho. Você viu o jogo do Corinthians ontem secando, Domênico? Eu nem assisti. Tô vendo agora os melhores momentos aí. Ô, Domênico, não tem pay-per-view pra assistir. Inspirado na pergunta do Benjamin. O Gabriel Jesus é maior que o Palmeiras? Eu não falei isso. Não, não, você falou do Pelé dos Santos. Vou nem responder a pergunta pra você, que você acha que você tá na dúvida, isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o senhor não teve coragem de vir ontem aqui. O senhor está trabalhando, atualizando o site. O senhor é moleque. O senhor tem que ficar quietinho hoje, pianinho. Surf, o senhor fica pianinho hoje, tá pianinho. Surf, é, lá no Zé Menino? É, pô. Ou no Gonzaga. Pô, teve um tsunami lá, velho. Teve um tsunami. O senhor vai entrar agora na Olimpíada. Tem uma bermuda do Santos. Skate? Não, lá. Aliás, falando nisso, foi morar no céu, como você disse, o Goulart de Andrade. Ou vem comigo lá. Tá brincando? É, você não viu? Morreu o Goulart de Andrade. Morreu. É louco, cara. Não chora, hein? São Pedro falou pra ele, vem comigo. É. Nossa. que piada, Júlio. Tá tirando sarro, idiota. É um jargão que o cara tinha. Ah, não, não. É ou não é? Você viu maldade? É, ele foi pro céu. Maldade. Ele falou que foi pro céu. Vem comigo, São Pedro. O Tristão também, né? Não é só o matemático? O repórter. Jargão. Morreu? O repórter da Globo. Não, morreu aquele Geneton. Pô, esse Geneton uma vez fez uma matéria. Ah, ele era bom, cara. Cara, é bom, hein, meu? Esse cara fazia umas matérias super diferentes, inteligentes. Eu vi uma vez... Ele só entrevistava os top, velho. Ele fez uma matéria com o Pelé em Nova York, você viu? Sim, ele só entrevistava os top. Ele saiu com o Pelé. Só os topzão. E tinha um reloginho na câmera. Quantos segundos... o pessoal ia reconhecer. Alguém reconheceu o Pelé. E aí? Foi coisa de acho que 12 ou 13 segundos. Deu mais que isso. E aí os táxis começaram a parar os carros no meio da rua. E aí quando eu vi, tinha uma multidão em cima do Pelé. Foi ele que fez a matéria. Mas ele só fazia top. Geton, né? Mas, ó, o Goulart de Andrade, eu acho que era o melhor repórter para fazer esse tipo de matéria, velho. Coisa de rua, mostrando assim. Ele sempre ia em lugares inusitados. Documentário, ele, né? Muito... Acho que não teve alguém que não assistiu, assim, os mais... Comando mais da madrugada. Comando da madrugada. Documentário ele fazia. É um cara muito inteligente e muito ousado. É mesmo. Verdade. Ele era bom demais, cara. O cara era bom. Ô, velhinho! Mas vamos falar de algumas coisas que o Mota entende, gente? Senão deixa eu perguntar programa, pra você o seguinte. Não sou eu que não sabia o nome. Fala de Pokémon pro Mota. Agora, uma coisa que dá pra perceber aí no time do Palmeiras, né? O RG tava reclamando aí, né, vovó, do Dorival, que ele não muda o time só de acordo com o adversário. Ele não consegue mudar, né? Já o caso do Cuca, ele muda de acordo com o adversário. A gente muda, né, Cuquinha? A gente muda. E aí, contra o Flu, hein, Cuquinha? Você vai mudar, não? Como é que vai ser aí? E agora volta o Gabriel. A gente colocou o Tiaguinho pra proteger a defesa. Deu um segundinho, o atacante tava sozinho. Vai fazer o quê? Não deu, né? Calma, Cuquinha. E aí, velho, você sentiu isso aí também, não? O Cuca, ele modifica de acordo com o adversário? Sim, ele modifica, mas tem algumas mudanças aí nos últimos jogos que eu não tenho concordado com ele, não, viu? Por exemplo? Alguns jogos que ele deixou o Dudu no banco, domingo mesmo, eu não tiraria o Cleide Xavier, tiraria o Roger Guedes, que tava mal. Mas ele não... jogada do gol também. Mas não, eu ouvi dizer que o Cleiton pediu porque ele cansou. Aí não tem jeito, aí tem que sair. E o Zé também, foi isso? O Zé também tava sentindo e pediu. Então aí ele acaba queimando duas substituições que talvez ele não mudaria o time, né? Aí também não é culpa do cara. Se o cara chega e fala, ó, eu quero, faz aquela mãozinha, sabe? O dedinho um, o dedinho atrás do outro. Aí não dá, né? Aí não tem como. Aí o treinador fala, bom, jogar na conta. Eu não ia tirar o cara, mas sou obrigado a tirar. A única troca dele foi o Thiago Prantos. O Thiago Prantos caiu. Ele botou no lugar de alguém. Thiago Santos. No lugar de quem que ele botou? Foi a única substituição. Não vou lembrar, vovó. Foi a única que ele precisou fazer mesmo. Essa ele fez mesmo. Viu, mano? E pra encerrar a sessão morte, morreu a garotinha, FM, a verdadeira garotinha, que era do Palito Gina, né? Charlie Brown, lembra? Tinha o Charlie Brown? E tinha a Ruivinha lá? Charlie Brown. Mas que vocês estão falando? Charlie Brown e Palito Gina? Não tô entendendo. Não, a Ruivinha. Que morreu a mulher do Palito Gina. Lembra da Ruivinha? Nossa, o programa tão alto astral, hein? Mulher do Palito Gina morreu. Também? Conheci hoje o cara do desenho Charlie Brown. Os caras só falando de gente que morre. Nossa. Deixando, é um obituário deixando 97, as melhores véio. Atrizes da televisão gorda. O Bó tem razão. O Bó tava lá e foi morrer. No Charlie Brown tinha a garotinha ruiva. Sei. Ela morreu. Morreu, a garotinha ruiva. Que ele era apaixonado. Ah, 85 anos. Ah, entendi. Papai do céu puxou. Chamou. Ah, entendi. O Charlie Brown era apaixonado por ela. Charlie Brown bom era de chorão. Charlie Brown. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Continue mandando as suas mensagens através do nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. É amanhã, quarta-feira? É quarta-feira do Rivelino, no Boru Sushi. Avenida Morumbi, 6936. Restaurante japonês legal do Morumbi. Ó, galera da área, meu amigo. Sensacional. Véio. Indico pra vocês, é legal demais. Muito bom. Eu vou lá amanhã, eu moro por ali, pô. É verdade. Outro dia eu vi até que você tava jantando no estádio do Morumbi. Lá no sushi lá. Então. Dentro, pô, lá. Vai no Boru Sushi, cara, lá do Márcio. Também mora coladinho ali. Exatamente. Saudade, camisa. É isso aí. Então vai lá, tá bom? Avenida Morumbi, 6936, Boru Sushi. Amanhã é a quarta-feira do Rivelino lá no Boru Sushi. Estádio 97, da Energia 97. Também tem um oferecimento de BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Legal, é isso aí. Agora vamos trazer mensagens através do WhatsApp da Energia. 943530150, no oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também da Esser, construindo com valor. E do Ultramáquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site do ultramáquinas.com.br. Vamos lá, primeira mensagem. Victor Afonso de Jandira. Tem um rapazinho aí que fica falando que a FIFA, o William Bonner, falou que a FIFA considera o Palmeiras campeão mundial. Ô, rapazinho, a FIFA já emitiu um comunicado dizendo que a William Bonner Pirassununga é intercontinental. Intercontinental não é mundial. Chupa a Domênica. Esse cara tá pegando pesado, hein? Gata, eu juro por Deus, eu não vou mais falar sobre isso. Não vou porque não é chato. Perde tempo. Nossa, velho. Tem uns puta babaca, velho, que manda. Respeita o ouvinte, ele não babaca, te ofendeu. Ele babaca, não te ofendeu. Não, é babaca. Ele só te abriu os olhos. Ele mandou, eu tenho todo o direito de falar o que eu quiser. É babaca, pronto. Mas ele não te ofendeu. Eles podem. Não espana, não. Mas eu ofendi ele, pronto. É babaca. Não espana, não. É feio, é nóis. Eu sou feio. É nóis, eu faço feio. Você não é feio. Meio você não é, não. O cara só te abriu os olhos. Você é uma delícia. É bonito, Aguinaldo. Você tem um sex appeal louco. Sex appeal. Mas coisa tem chata, aquele... Né? Nossa, ou melhor, por exemplo, tem esse tempo menina, por exemplo, você tempo da mulher. Vida dele pra mandar... É, não é bonita, mas 30 tem que seu charme, tem seu charme. O Domênico é mais bonito ou tem sex appeal? Os dois. Os dois? É o homem vintage. Vamos lá, mais mensagens. Sombra, eu sei que pode machucar, eu sei que pode doer. De novo? Né? Você tá entrando nessa nova fase, mas eu posso ou não posso? Tudo bem, pode meter o pau, não tem problema. Uai, esse programa tá ficando gostoso. Não, véio, deixa eu ver de novo isso aí, Domênico. Domênico, põe de novo isso aí, ô Motinha. E o Sombra gosta cru, velho. Sem cuspe, Sombra, véio. Eu sei que pode machucar, eu sei que pode doer. Né? Você tá entrando nessa nova fase, mas eu posso ou não posso? Tudo bem, pode meter o pau, não tem problema. Olha, olha, eu vou falar, viu? Nova fase, mano. Dá uma concorrência, velho. Vou falar, velho. Nova fase. Olha, cada dia que passa, viu? Vou te falar. Você viu que coisa? Meu Deus. Nova fase. Eu tô perdendo todo, velho, o charme. Vamos lá, mas que também já não é, nunca foi essas coisas, o teu charme. Então... Você nunca agora, mas agora, ó, Barbosa do não estado, dá, velho, né? Pra concorrer. O outro pinta o cabelo, faz tatuagem. Quem pintou o cabelo? O Rod. Você pintou o cabelo, Rudy? Oi? Você pintou o cabelo? Não, uma leve escurecida, né? Isso, Rudy. Ah, o Beijo já tem razão. Lá no Beca do Dario Beca. Você não dá uma leve escurecida na rua? Já deve estar. Não. Aí, mano, ele fez clareamento agora. Sabe o que é a moda agora? É fazer clareamento. A rosca fica rosa. A dele tá. E a depilação, velho? O Mota me elogiou. O Mota gostou? Aí eu pensei em não fazer mais. Mas quem que tinha que gostar? Não é o Mota. Quem que tinha que gostar de verdade? Que tinha que gostar, não. É. Do meu... É. Não, peraí, não, Domênico não. Eu preciso fazer o Aguinaldo de morte. Mas quando você tá com o Aguinaldo, você leva. Ah, com certeza, Domênico. É, nessa linda. Vamos lá. Aqui é o Alessandro da Mota e eu gostaria de perguntar pra vó Olímpia e pro Dodô. Na opinião de vocês, se o Palmeiras não for campeão brasileiro esse ano, a decepção será mais ou menos igual a de 2009, quando todo mundo achou que o Palmeiras seria campeão e não foi? Abraços. Ah. Vó Olímpia, Domênico. Eu acho que é igual. Ué, quando você tá muito na frente, tá liderando o campeonato, jogando bem, num campeonato tão difícil como o Brasil, é lógico que a decepção é, acho que é igual, sei lá. Ah, mas ali o que tem diferente é que ali o Palmeiras tinha aberto 9 pontos, eu acho. Mas 2009... O Palmeiras não conseguiu abrir 9 pontos ainda nesse campeonato. Acho que não é não, hein, acho que o máximo foi 3, né? É, esse campeonato tá achatado, tá nivelado o bagulho. Tudo bem, mano, mas você, mas o Palmeiras tá liderando, não sei se é 12 rodadas já, eu não vou lembrar. Não, mas tá liderando, mas não consegue... 13. Mas tá liderando, Domenico, mas não consegue tirar o adversário do retrovisor. Tá todo mundo ali, sabe? O outro tava mais espaçado. O outro, claro. O Palmeiras tinha uma reta de vantagem. O Palmeiras acabou confessando no final. Vamos lá, mais mensagens. Salve, galera do estádio. Aqui quem tá falando é o Odair do Parque Bristo Santista. Queria, mano, deixar um abraço aí pra todos da mesa. Queria deixar um recado pro mano. Ô, mano, que nota você dá pra aquela mina que o Usain Bolt pegou no Rio de Janeiro? Abraços a todos. Jade Bolt. Olha, eu já ouvi, véio, vocês viram isso? Ninguém falou já de Bolt. Um flyer de uma festa que aconteceu no Rio de Janeiro, anunciando a presença de Jade Bolt. Sabe como é que chamava a balada? E ela vai na Cláudia Jimenez. A balada que aconteceu chamava Cláudia Jimenez. Ou na Luciana. Na Luciana. Ó, mas na boa, mano, o Bolt ele queimou um cartucho ali com uma mina que não valia nada. É que ele tava muito bêbado. Nada, mas mesmo assim. É, muito bêbado, o cara rasga a nota de 100, não rasga, louco, não rasga. Aqui é muito louco. Vem cá. Esse negócio de tá muito louco aí. O cara falou, ó, tava muito louco, fiz merda. O cara muito louco, ele não rasga a nota de 100, velho. Mas o cara muito louco, ele deixa de selecionar, hein, mano. Muito louco, deixa de selecionar. E o cara, para de selecionar o quê, moto? O cara muito louco, ele não encosta a mãe. Alguém já tem uma história de nego muito louco que dá pra defender, não. Pegou um Urutu. Não tem razão, hein? Não era Urutu. Urutu era Brooke Shields na época, na frente do que ele pegou. Mas, só pra finalizar e responder o cara aí que bêbado, aí. Olha, faz uns negócios errados demais. Não, mas o cara, os cara usa bebida Marcos como desculpa Gordo pra soltar o demônio, velho. Mas o cara tá de brincadeira. O Bolt, ô Domênico, ele começou a namorar com uma mina, uma modelo jamaicana. Acho que há uma semana, quer dizer, ele já namorava com essa mina aí há 2 anos. E ele anunciou o namoro a coisa de uma semana antes dele embarcar pro Brasil. Sim. Anunciou lá na mídia, lá falando, ó, estamos namorando, estamos há 2 anos juntos. Eu não divulguei antes, é porque eu não queria expor a menina, tá certo? Agora o cara vem e me dá uma dessa. Ele quis guardar o lugar, né, mano? Esportista em geral, caras que às vezes estão na mídia, caras aí que tem uma certa representatividade e tudo mais. O cara, Domênico Gato, a maioria é burra, cara. A maioria não faz igual o gato, que faz a M em terra. A maioria faz igual o orangotango, que joga faz na mão e joga nos outros. Mas o cara tava no baile da favela, mano. Esse é o grande problema, Sombra. Esse é o grande problema. O Bolt, velho. Se o cara ainda pega e fala, velho... Se o cara ainda fala, ó, na boa, era a mina, velho. Tá certo? Vamos supor, aí vamos colocar como exemplo aqui, numa hipótese, uma Gisele Bündchen dá mole pra ele. Em hipótese, tá? Não é que a Gisele Bündchen deu mole pra ele. Mas se numa dessa é a Gisele Bündchen saindo da Olimpíada na festa de abertura. Um nível desse, né? Imagina a Gisele Bündchen saindo da festa de abertura da Olimpíada e fala, Bolt, é você. Aí o cara fala, véi, não tem como, o cara vai. Aí beleza, não é legal, mas justifica. Se pega e fala, conta até pra namorada, fala, meu, mas ele pegou aí, mano. Mas o pior não é isso. Mó tranqueira, velho. Mó tranqueira. Aquela mina tem cara de que volta da balada, dorme com o pé sujo, mano. Todo mundo recebeu um vídeo dele, a mina cabuzanfa na balada rebolando. Essa mina já é muito melhor do que a que ele pegou. É mesmo? Você não viu esse vídeo, não? Não, não vi. A mina rebolando. Olha lá, aquele ali, ó. Aí, ó. Essa mina que tá rebolando, Sombra, dá uma olhada aqui. No nosso site, pra galera que não tá entendendo nada. A mina que ele pagou, no nosso site. Essa mina aqui, ó. Mas ele pagou pra Jade? Ele devia ter cacado essa aqui, não aquele. Ele pagou pra Jade 100 euros? Ah, sei lá, tem uma foto de 100 euros lá. E também, hein? Por isso escolher melhor. Mas é bem melhor do que a mina que ele pegou. É, por isso que a menina é bem relacionada lá, viu? Então. Bem relacionada. É. E aí? O Bolt deu mó milho mesmo, vacilão. Vai perder a essa mina dele aí de é 2 anos. Bom, essa morena é bonita. Vamos lá, mais mensagens, que a gente fica falando de mulher, o Domênico vai vomitar. E aí, rapaziada, aqui é o Fernando, Vila Moraes, Zona Sul, corintiano. Ô, Benja, você fica criticando o mano aí, mas você só sabe falar do São Paulo também, meu. O mano tem que falar 40, 50, uma hora do Corinthians mesmo, mano. Você só fala do São Paulo, pô. É porque não sobra tempo. É o nosso São Paulo. Não é, a família toda dele é São Paulina. É o nosso São Paulo. A família toda corintiana, velho. Mas tem todos. Até o áudio aí, o nosso São Paulo. Todos. São Paulo. Tem, tem o áudio aí. Critica, tá vendo? O Sombra, foi o áudio aí, nosso São Paulo. O Beijo do Michael. O Beijo entrevistou o Michael e falou assim, Michael, como vai o nosso São Paulo? E o Eduardo Bandeira de Melo, eu falei, como vai o nosso Flamengo? Ah, mas a gente já sabia que você tinha uma Flamengo. A gente já sabia que você babava. Chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista, não tem jeito. Não sei. Tá, eu sei. Boa noite, amigo do Estádio 97. Aqui é o Lúcio, São Paulino da Zona Leste. Ah, então, hoje eu ouvi aí no começo do programa o Mano falando que o Corinthians tem que ser comparado com o atleta paralímpico, porque tá sofrendo e não sei o quê. Pra mim, na verdade, o Corinthians tem que ser comparado com aquele atleta da marcha atlética lá. É só fazer um pouquinho de esforço, pronto, já se borra inteirinho. Um abraço a todos aí. É, discordo. Calma, mano, Eu acho que o time que tem que ser comparado com o Cagão não é o Corinthians que tá na terceira posição do Campeonato Brasileiro, não. É, tem times aí, Domenico Gato, por exemplo, que tá na 11ª posição. Esse sim pode ser encarado como um borra-botas, velho. O Corinthians tá em 11º, não sei. Não sei, se tem como exemplo. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Mas, por exemplo, um time que é mais campeão que vocês do Campeonato Brasileiro, você pode... Aonde? Qual foi o time que você ganhou brasileiro? Nós temos seis. Desculpa. Ah, tá, desculpa. Ué, mas ganhamos, não vale? Tá, qual foi a última vez? Ah, para, velho. O São Paulo tá reconstituindo o... Eles só começaram a existir a partir de 1990, em time. São Paulo reconstituindo. Até lá vocês tinham o... Vocês tinham o Gabiru. O São Paulo tá virando virgem. Gabiru 77, velho. Respeita o Brasil. Até lá, para, vai. Esse WhatsApp que o... Vocês voltaram a ser virgens. Vai, 90. Desde 90 vocês não eram nada. Todo esporte é louvável, né? Todo esporte é louvado. O esporte só faz bem. Mas que esporte feio essa marcha atlética, né? É estranho, né? Ó, não dá pra praticar, não dá pra assistir. Cara, é horrível. Não, praticar você pode. E o cara ainda vai lá e caga na roupa, velho. Você tenta praticar aí. Vai, não pode tirar ao mesmo tempo os dois pés. Mas você viu o rapaz que ganhou a medalha, o que ele falou? Dá pra assistir. Ele falou que toda vez que ele corria... Desde pequeno, o pessoal chamava ele de viado só porque ele rebolava andando fazendo a marcha atrás. Você tem que ter um controle do caramba, velho. Não pode tirar os dois pés, não é isso? Não pode. Tirar os dois pés, não é isso? Não pode. Nem correr e nem... Não pode correr. Nem tirar os dois pés. Não, correr você pode, desde que você não tire os dois pés. Não pode correr. Não pode correr. É marcha. É marcha? Correr, é uma marcha. Não pode correr. É impossível, é um passo acelerado. Você não consegue correr porque você não pode tirar os dois pés do chão. Por isso você não pode correr. É que tem atleta que vai entrando numa e de repente o cara, entendeu? Não dá. É muito chato ver aquilo. Não, também acho. Não dá pra aguentar aquilo. O Modesto Roma vai apresentar ao Conselho do Santos um projeto de nova arena pro Santos na mesma cidade de Santos. É, eu não sei aonde, né? Diz que é lá perto mesmo, olha. A casa ali atrás, RG, naquela parte onde é o CT. Onde era a Portuguesa Santista. É, onde é o CT dos meninos da vila. Onde tem a Portuguesa Santista. É onde tem o CT dos meninos da vila, naquela parte de trás todinha, RG. Fariam parte da parceria. Ali é grande. Investidores, ali é grande. Uma empresa chamada Conexão 3, o Clube Portuários e possivelmente a Portuguesa Santista, que é dona de um estádio de 12 milhões quadrados. Sei lá, Samuel. Eu acho que poderia vir para São Paulo pegar o estádio da Portuguesa e fazer um negócio aí com a Portuguesa de Esporte. Ah, aqui não. Portuguesa. Então pega o Pacaembu. O cara um estádio de 27 mil pessoas. Isso é o que se fala. Você é a favor de fazer? Não? O Pacaembu tá isso, né? Tão doidinho aí para arrendar. Mas o Santos não gosta. O jogador pegaria o Santos jogar aqui, velho. Eu pegaria os jogadores, não deixa o Santos jogar aqui em São Paulo. A Portuguesa não cabe 20. Gente, o Santos tem uma média de público de 4 mil e poucos torcedores na Vila Belmiro. Pra que arena nova? Véio. E tem um estádio aqui maravilhoso que é o Pacaembu. Toda vez que o Santos joga... Mas quem manda lá é os jogadores e o técnico. 35 mil pessoas. Querem vir pra São Paulo. Os jogadores e o técnico deixam o Santos jogar aqui. Gente, você viu a mina que o Bonte comeu? Que isso? Que isso, mano? Velho, aqui, ó. Que tem? Não acredito. Sério? Ah, é nada, velho. Sério? Que foi, mano? Não duvido. Não acredito. Caraca, velho. Não duvido. Olha lá. Cachorro, mano. Obrigado, viu, mano? Olha, vou dizer, velho. Essa é a minha? Os caras não têm o que fazer. E você, Santista, gostaria que o novo estádio do Santos fosse na Baixada ou viesse para São Paulo? O Sobra, aproveitando. Eu gostaria que viesse para São Paulo. Eu acho. Peraí, rapaz. Você não tem que achar nada. Não grita comigo, não, hein? Você não grita comigo, não. Da Vila Belmiro. Não. É, o quê? De títulos? Não, de público. Ouve ele falar, é, o seu trouxa. É, 20 mil, ó. Trouxa, ó. É, então, é, esse trouxa. Negócio de trouxa aí, é, fiquei sabendo que tem um babaca aí ontem, eu não vou falar nomes aí. Ah. Giva, seu babaca. Olha só, me ofender, eu não sou amigo desse otário, então pode ofender. Giva. Agora, por trás, o cara ofendeu o amigo dele. É. Ah, é? Eu fiquei sabendo disso é aí. É mesmo? Tá, vamos ver. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Olha lá, o Santista. Ah, então chupa, trouxa. É. Tomaram um pau ontem, ô mané. Apanhou. Já que não tá o Azedão e nem o outro trouxa, então vem você. Ó, mas eu vou falar uma coisa. Peraí, não tá o Azedão e o outro trouxa? Ah! Dona, é Brasil! É medalha de ouro! Tá bom. Chamou a RG de trouxa. Você não deixou a gravação seguir, né? Como deixou e por que a que não deixou? Porque tem a... O senhor... Só um minuto. Só um minuto. Gente, isso, mano, gente. Mano. O senhor aí, a produçãozinha vendida do cacete. Põe de novo pra tirar. Não, não vai pôr de novo, não. Peraí, vamos ver. Só que você tem que pôr e deixar correr. Tá bom, vamos ver. E não cortar com vinheta. Peraí. Falei aqui, quando você perguntou o RG, eu falei, não. O trouxa que tá aqui, né? Fiz com o dedo aqui. Não é esse aqui. Esse aqui é o RG, meu amigo. Que falei, pega aí. Pega aí, ô seu trouxa. Vocês fizeram essa maldade com o Domênico? Peraí, vamos ver de novo. Falei, aquele trouxa que senta ali, é o outro, faz o azedão. Põe aí. Põe a gravação inteira. Pera aí, Domênico, para de gritar, ouve aí. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano, replay do estádio, certo? Olha lá, o Santista aí. Então chupa, trouxa, tomaram um pau ontem, ô mané. Apanhou. Já que não tá o azedão e nem o outro trouxa, então vem você. Ó, mas eu vou falar uma Peraí, não tá o azedão e o outro trouxa? É gente, quer te ouvir agora. Você me conhece, eu jamais faria isso com a sua voz. Se você amarelar sou o único lixo, cara que defende o senhor aqui. É, a gente viu. Olha. Pega a gravação. Seu não, cara, pega a gravação. Seu cara que... Não, o final da gravação. Seu cara que fez desafio. Eu peço desafio. Seu cara que fez essa emenda. Conseguiu fazer essa plástica perfeita. Esse cara tem que merecer um aumento. Porque olha, não me pareceu forte. É verdade. Mas o senhor vai dar crédito pro cara. Nós não temos alguém que faça uma plástica perfeita. É. RG, como você sentiu um cara que quando triste, ele outro trouxa. Você sempre defende esse idiota e olha o que ele fez. Triste. Agora, vou ligar pra dona Jamile. Triste. Você vai acreditar neles, é isso, RG? O senhor vai acreditar neles? Você tá nessa vendidinha, nesses vendidinhos. Você falou esses trouxas. Jogar nós contra a DR. Vamos tirar a prova dos nomes. Vamos ouvir de novo. Vamos ver. Vai, RG. Será? Ouve, tenta ser parcial. Você, ouvinte do estádio, interprete você também. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Olha lá, o Santista aí. Então chupa, trouxa. Tomaram um pau ontem, ô mané. Apanhou. Já que não tá o azedão e nem o outro trouxa, então vem você. Ó, mas eu vou falar uma Peraí, não tá o azedão e o outro trouxa? É, realmente o RG foi muito legal com o RG. Olha, eu realmente deixo nas mãos dos ouvintes aí. RG, eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer pra esse lixo. Mais gente. Nada do que não, eu já lixo disse, não. Tá triste, tô triste. É, pior que ele lixo. Chamou de trouxa, ele o só Domênico, chamou o RG de trouxa. O outro trouxa. O Domênico quando não vem. Gabarito, é jornalismo. O Domênico quando não vem e o mano quer zoar ele, o RG sempre defende o Domênico. Humano. Esse é o estádio 97 da Energia 97. Olha quem quer falar alguma coisa. Vamos falar mano, da Bozano. Opa, vamos lá. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você que transpira como uma tampa de marmita, você precisa usar esse desodorante Extreme. Esse aqui é top, cara. Você nunca mais vai transpirar e melhor ainda, você nunca mais vai feder. Tá bom? Porque não tem nada pior do que aquela caatinga, velho. Aquele cheiro de ranço, velho, no CPTM agora, no metrô. ou então na tua empresa, velho. Aquele cara que cheira mal, aquele cara que cheira lixo, sabe? Aquele saco na hora que você abre assim e fala, nossa senhora, me embrulhou o estômago. E tem gente que fede assim. Você nunca mais vai feder desse jeito, tá legal? Vai na minha dica que você vai se dar bem. Agora, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem for esperto e ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, anota aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vale a pena, velho. Fala a frase mágica, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, tem uns ouvidos, você que tem razão, ô, garotão. Você falou que São Paulo tem mais campeonatos brasileiros que o Corinthians? Tem. Aonde? Não tem? Uma bobagem. Não tem 6? E o Corinthians tem quantos? Tem quantos? Não sei. 6. Ah, tem 6? Quantas Copas do Brasil tem São Paulo? Ah, vocês ganharam 6 agora. Quantas Copas do Brasil tem São Paulo? Corinthians é Exxon, mané. Copa do Brasil, não sei nem o que é. Então, você não sabe. Então, quanto sul-americano você tem? Muito maior que o time, mané. Não. Ué, campeonatos brasileiros. Não, campeonato o São Paulo brasileiro. Tem 6, o Corinthians tem 6. O João Domênico tava defendendo Copa do Brasil, campeonato brasileiro. Você falou, não é. Campeonato brasileiro é uma coisa. Copa do Brasil é um título nacional. É título nacional. Campeonatos nacionais. São Paulo não tem mais título que o Corinthians, não. Campeonatos nacionais são 2. Copa do Brasil e brasileiro. Ou seja, pronto, a gente tem mais título internacional. Pronto. Jorraram nele. Não, empatou. Pronto, a gente tem mais título internacional. Pronto, título. Título nacional, o Corinthians ele tem Copas do Brasil que vocês não têm. O Corinthians tem 3 no título nacional, sim. É. Internacional, então chupa. Tem mais. Então brasileiro, não. Então chupa. Internacional, então você já falou no Campeonato Brasileiro. Ó, repita comigo. Fala, errei. Eu assumo que meu time perante Corinthians é ridículo. Peraí, que eu não ouvi o que foi. Eu errei. Ah, bom. Então chupa. Mas não tem mais também. Você tem mais. Internacional, a gente tem mais. Pronto. Juntando Copa do Brasil, tem. Internacional, a gente tem milhões. Então basta agora você ter humildade e falar o seguinte. Eu reconheço que o São Paulo diante do Corinthians é inferior. Para, não é. Internacional, vocês têm quantos títulos internacional vocês têm? Eu reconheço que você é o maior mané do rádio. Seu mime está reconstituído, seu mané. Tem 2 mundiais. Vocês têm... Quantos mundiais são vocês? 3. Qual foi o último título que eles comemoraram? Título inteiro, não vem falar de meio time. A Sul-Americana não vale pra você. No dia que vocês ganharem, vocês vão falar, caraca, velho. Vale mundial. Ô, Zé Ruela, no ano que vocês ganharam aí meia taça da Sul-Americana, meia taça não, respeita. E mundial, então chupa. O time brasileiro que tem o maior número de títulos internacionais é o São Paulo. Não, mas não vem com esses negócios com a mão de Carranza, Tereza Herrera. Ué, não vale? É título? Para, vocês já ganharam? Vocês já ganharam? Vocês comemoram até a Copa lá que levaram o Breno pra passear. Vai, Sul-Americana. Americana, vocês Recopa. Vocês contam aquele título que vocês ganharam no Rio contra o Vasco? Eu não conto aquela Recopa que o Corinthians bateu na cara do teu time, o seu nó cego. Mas contando isso, ainda perde. Imagina. Inclusive, ó, deu o braço a torcer que o São Paulo, perto do Corinthians, não sai na foto, velho. E o São Paulo é 30 anos mais novo que vocês. Mas nós que eu vim 3 anos sem título. E digo mais, e o Corinthians nunca passou de São Paulo. Vocês começaram a nascer em 1990. Vocês são de 10. Peraí, seu time foi fundado. 23 anos sem título. E vocês existiram por 25 anos enquanto a gente não. Sim, mas nós demos 23 anos de cancha pra você chegar. Eu acho que tem algum atraso aí, ou as pessoas não souberam fazer conta de matemática. Por exemplo, o atraso time, único que tem no seu QI. Seu time, antes de falir a segunda vez, ele foi fundado em 1930. O Corinthians foi fundado em 1910. Ou seja, tem uma diferença de 20 anos, não é 40. Não, igual a gente não, mas eu não falei 40. Pega o áudio aí, você falou 30, seu nosso cego. Pega o áudio aí, trouxa. Não sabe nem quando o time foi fundado, quer discutir o que é de futebol? A fundação oficial de São Paulo é 35. Não, é 35. Depois que faliu. Ué, então tem que dar o título do paulistano pro São Paulo. Do CNPJ, tem que colocar o título do paulistano pro São Paulo. O São Paulo tem mais título que o Corinthians no Paulista. Ô, cidadão, primeiro, seu time, ele fundou... Então, se você tá contando... Ele foi fundado ali em 1930. Vai falar do jogo das barricas? Hoje, eu vou chegar lá. Em 1930 ele foi fundado... Cidadão histórico do mundo! Eu vou até o Largo São Bento e já volto. Depois a gente vai falar do troféu Gabiru 77. O Rui Reizão. É o Rui, o Basílio. O Basílio tem mais história do que o teu clube, só o Basílio. Tá, o Basílio jogando na Várzea da Casa Verde tem mais história do que o teu clube. O negócio é o seguinte também. Mal contada. Pra quem não conhece, só pro Corinthians. Pra quem não conhece, lá o São Paulo da Floresta foi fundado em 1930, velho. Os caras estavam lá cheio de frutinha silvestre, pra lá e pra cá, e o cacete tava lá. Perdeu a moral, tá vendo? Em 1934, quebraram, tá certo? Quebraram, devia pra todo mundo, foram lá na junta comercial, que nem existia, pra cancelar o CNPJ. Já. Aí aí é que aquela quebrou. Época não tinha como pegar dinheiro do governo. Aí aconteceu o seguinte, o Domênico Gato. Quebrou. Fundaram um time novo. Agora é jogo das barricas ou não? Fundaram um time novo. Ah. Aí começaram a pagar, tipo, uma perreia de novo. Porque na primeira quebra, o Corinthians e o Palmeiras não quiseram ali, ajudar. Teve o craque da bolsa em 29. Sim, sim. Aí os caras foram mal arrogantes, aquele jeitinho lá, tipo, nariz empinado. E o Corinthians e o Palmeiras não quiseram ajudar. A segunda vez, Domênico Gato. Em 1935, eles iam quebrar de novo, velho, de novo. De novo? Aí o Corinthians e o Palmeiras chegaram lá e falaram, tá bom, velho, vamos fazer um catadão. Foi, é. Fizeram o catadão lá, falou, vamos fazer um torneio nisso aqui, arrecadar prendas. Inclusive lá, o pessoal levava arroz, feijão, porque os caras estavam precisando. Fora do dinheiro. Mas comida também? Também, comida. Comida, roupa. Os jogadores de São Paulo não tinham o que vestir, velho. Então, os jogadores do Corinthians davam meião, calção. Foi música triste. Deixa eu falar um negócio. E aí, Corinthians e Palmeiras salvaram o São Paulo de um segundo fiasco. Deixa eu falar um negócio. São Paulo é o clube idôneo. Responde aí, Mota, seu covarde. Você não conhece a história do teu clube, seu São Paulo é o clube idôneo. E outra, quando o São Paulo passou por dificuldades, nunca precisou recorrer a um presidente que torcesse por ele. Tá certo? Nunca dependeu de dinheiro, de estatal. Ah, é? Mas e a história do Morumbi lá? Como é que São Paulo conseguia dois caminhões de cimento? Mas se você sabe ler tanto sobre a história das barricas, leia a história do Morumbi. Eu já li. Você já leu? E reli. Não, mas não é pra ler a história do Morumbi. Você não lê no almanac do Coringão. Eu já li e reli. História do Morumbi, lê na Bíblia do São Paulo. Não é almanac do Coringão. Almanac do Coringão é contando historinha. Veja como é que foi erguido o Morumbi. Aproveita quando você lê. Quando você lê, aproveita e dita pros outros torcedores que não sabem. Não, sabem sim. Inclusive, o senhor não pode reivindicar aqui, porque se você torce pra alguém hoje, é graças a mim e ao Domênico aqui. Graças ao meu pai. Porque se não fosse Corinthians e Palmeiras, o seu clube aí nem existia hoje. Esse é o jogo das barricas? É. Fala um pouquinho pra ele. Viu? É, jogo da barriga. Se não fosse Corinthians e Palmeiras fazer um Criança Esperança pro teu time estar vivo hoje, velho. Seu time não tinha nada, velho. Exatamente. Vou dizer um negócio pra você. Essa discussão. Lula aí, Esperança, sei. Essa discussão aí me fez voltar ao tempo lá em 2000, 2001, no Estado 97, né? É verdade. Opa! É bom, Lúcio. Quero agradecer ao pessoal aí, tá vendo? Meu primo, os caras aí da Vivo vieram aqui e trouxeram pizza pra nós, hein? Aí chegou sim, pizza aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas peraí, que o só deixa o Mano terminar. O Mano só queria terminar. Pitadinha histórica do Mano. E outra. Mas parabéns pro Sombra, que permaneceu aqui no debate e não fugiu. Não fugiu. Porque quem fugiu? Ah, não sei. Na hora que o bicho pega, corre. Ah, o Mota, pra variar. Fez igual o francês, ele falou tanta besteira. Quando o cara começa a falar, ó, era o clube da floresta, tava pegando frutinha. Como é que você vai dar crédito pra alguma coisa que essa anta fala? Mas não sai do estúdio. Não seja bunda mole, frouxo. É. O título BR 2005 com asterístico. Asterístico. Olha que quadrúpede, cara. Asterístico. Gente, nossa, eu não sabe nem falar asterisco, velho. É asterisco. Quer falar o quê, velho? É asterisco. É melhor sair mesmo, vai dar uma voltinha aí. Exercício de falar soletrando. Não foge do papo, não. É meio título. Vamos falar do Extra. É isso aí, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Pois é, e segura o coração, porque amanhã é dia de jogo, minha gente. Dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar uma Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você, hein? Pois é, é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar a Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos, com a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembra, hein? Bebê, só com moderação. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes virgens na sequência. Telefone 3284-7097. Sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Cérebro, o que quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. O cérebro. É o cérebro. O asterístico, irmão. O que o Mota era professor. Aí você entende por que o Brasil tá nessa situação. Se o Mota até hoje ele soletrando com a Carla Pérez, ele perde. Fácil. Com certeza. No primeiro, você tocava a Motinha um não. Soletrando? Loucura. Lógico que não. Lógico. Imagina, com o que? Mas com medo de nada. Eu vou com a Chita do Tarzan. Sem medo de nada. Velho. Aonde? Soletrando casa, é capaz de falar C-A-Z-A. É, ele, afinal, seria ele, Tiririca. O Tiririca é o Jimenez. Tá louco? Tiririca é o Einstein na frente do mundo. Um par de Oshis. Agora eu vou te falar, essa outra história tua mentirosa é falar que você foi professor. São 7-1. Não é possível. É, já teve aluno meu que ligou aqui. Mentira, já falou no ar e tudo. Mas você era professor do quê, mano? Educação artística. Ah, você... aí ensinava a fazer origami, para. Não, era professor de teatro. Aí ensinava a montar pipa, hã? Fazer origami. Fazer teatro, cinema, pintura. Mas pô, você pode ser professor de teatro? É, educação artística maldoso, você pode. A teatro não é arte, é isso? Teatro? Como teatro não é arte? Peraí. É, ele mas tá falando. Não, mas peraí. Você... Mas peraí. Você tem alguma formação? Não, eu estou falando sério. Você tem uma formação. Você é ator? Eu sou professor de educação artística, eu sou bacharel em educação artística. Você é o quê? Bacharel. Você tem um diploma? Cadê? Traz aí. É mesmo? Mas comprou. Eu fico até feliz de saber que você tem um diploma, cara. Não queima o filme da Faculdade de Belas Artes. Belas Artes é uma baita. Quer apostar? Quanto você quiser. Quer apostar? Quanto você quiser. Vou trazer meu diploma, você vai pagar. Traz. Os advogados do Belas Artes devem estar ouvindo o programa. Ele tá acostumado a pegar no pincel, tá ok? Aí ele aprendeu. Eu não falo o que eu tô falando, velho. Não me usa, velho. Usa o. Usa o coxinha, usa o aí o do. Não o me outro, usa, mas não me usa, cara. Não me usa. Ele que saco. Você pode imitar que até o Papa, velho. Até chato. Ô, deputado, deixa eu não me usa. Vai te catar, velho. Você acredita, deputado? Você acredita que Cláudio Mota é bacharel formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo? Tem que entrar no bolso a mentira do governo, tá vendo? Continuar mentindo aí as cotas, né? Absurdo. O bolsa não, dele é container. É, ai, meu ele saco. Pegava na pistola da Lula e pintava com borrachão a arte abstrata. Nossa, que vontade de vomitar ouvindo a sua voz. Em que ano você estudou na Belas Artes? Não é da sua conta. Mas tá vendo que mas é mentira. Você disse que estudou. Ué, mas é pra você ficar provando tudo não, que eu falo aqui, velho. Que coisa ridícula. Só, não, ué, você não acredita, o problema é seu. Não, alguém acredita aqui? Quer ver? Vamos ser honesto. RG, você acredita? Não. Landucci. Era um curso ou você fez a faculdade? É curso técnico? Eu fiz faculdade, você tá louco? Era faculdade. Belas Artes. Eu não acredito. Faculdade eu não acredito. Mano. Não, negativo. Pequeno Sombra. Improvável. O Domênio saiu porque ele tava. Tô falando. Olha lá, o bar. Tá louco, faculdade. Você acredita? Lógico que não, eu não preciso nem perguntar. Belas Artes é uma baita de uma faculdade. Não, mas o ouvinte tá na linha, vamos perguntar pra ele sem saber o nome. Ouvinte, você acredita na história do Mota? Ah, é meio complicado, hein? Ah, vai te catar, seu trouxa. Nem sabemos o nome do vídeo, mano, mas vamos lá. Ah, faltou um só. Ele não tem certidão de nascimento, não? Hã? Certidão de nascimento? Não. O Mota não tem a certidão de nascimento. Não, pegou só, um fogo. Só ele que passa o fogo. Ah, tipo... Só foi gerado em laboratório. Só faltou um responder. Deputado Bolsonaro, você acredita? Vocês estão de brincadeira. Olha, não, de verdade, eu acredito... Não toque em mim. Ah, desculpa, tá ok? Eu acredito mais em reprodução do Mota do que nisso aí. Isso é absurdo, Mota. Ah, reproduzir sua mãe. Mota, só fala em que ano você estudou. Olha aí a violência. Mota, só fala em que ano você estudou. Não é da sua conta. Não, vocês fazem encontro de ex-alunos? Quantos anos foram? Não, no curso. Fiz encontro de ex-alunos. É lógico, não tem. É o Pluft, o Fantasminha Legal. Quem vai? É o Leo de Varnia. Você acredita que eu sou benemérito da FERJ? Lógico. Nossa, se você duvidasse, não, eu ia provar pra você. Mas você ele só acredita no que ele não, quer ver, pra você ele. Pode provar? Quando convém? Não, peraí, você pode provar? Nossa, amanhã eu vou trazer meu diploma. Não, não, em que ano você estudou? Só pergunta não isso. Sua conta. Ah, então não traz o diploma, é mentira, comprado. Ó. Aqui, ó. Ó a cara do RG, mano. Ó, o RG tá aqui com a carteira. Ó, RG, que foto de dono de boca, hein, mano. Ó lá, original, tu tá aqui, ó. Só fala em que ano você estudou. RG, tá bom, então quantos anos era o curso? Deixa eu ver isso aí, mano. Responde, quantos anos era o curso? Deixa eu ver, RG novão, mano. Aí. A gente tá com a cara do seu Madruga aí. Ô, cadê o Vilela? Chama o Vilela aí. Chama o Pérez aí. Foi pra tá legal, ô, amigão, quem você tá falando aí? Você acredita que eu sou sócio de São Paulo? Óbvio. Ó, tá aqui, ó. Ah, lógico. Tá vendo? Mas qual é o nome do ouvinte aí? Qual é o seu nome, é mano? Mentiroso. Edivaldo Alves de Souza. Desculpa, mano, não entendi. Edivaldo Alves de Souza. Edivaldo que chegou jogo ponto esquerdo, chegou a jogar no São Paulo também na seleção. Morreu. Morreu nas NK. Edivaldo. Bom jogador, bons tempos, né? Era bom jogador. Ô, Edivaldo, quantos anos? 38. Aí, RG número 2, 38. Qual o nome completo dele, mano? Repita, Edivaldo. Alves de Souza. Alves de Souza. Alves? É. Isso. É, velho, mas a história do Mota aqui ficou escura, Alves, viu? Não teve nada de Alves aqui, bom, não, velho. Tá meio... Tem que ser 10. Tá meio escura, Alves aqui, velho. Ô, Mota, em que ano jogou o Edivaldo no São Paulo, você lembra? Não. Ah, pra variar. Vocês estão deixando ele olha, chatear, mano. O Edivaldo. Tá sem dó, hein, no Mota, hein, mano. O Edivaldo, mano, qual o bairro? Eu só perguntei quantos anos tem o curso, você não quer responder. Mano, é aquele que cutuca por trás. Eu não. Opa, o Edivaldo, aqui, qual o seu bairro? Vila Carmosina. Vila Carmosina. Zona Leste, querida. Será que eu conheço? Não, se é que eu conheço, não. Esse eu conheço, o ZL, pô. Não é porque eu não sei falar isso quando você fala. Põe o olho do Coringão aí. Lógico. Mas antes de você falar de futebol, você trabalha com o quê, cara? Vamos ver. Eu tenho uma fabriquinha de pipa, mano. Eu amava, pipa, mano. Como amava os donos de fabriquinhas de pipa. Pô, e quanto tá saindo o peixão aí, mano, na tua fabriquinha aí? Ah, mas eu faço papaquinha, né, cara? Ih, mano, picotou tudo. Repete aí. Que pega, né? Não é, não vem... Ih, rapaz, tá feio, hein? Mas você não tá vendendo aquela linha chilena, não, né, velho? Não, aquela linha... Tá louco, você... Pô, eu vou empinar pipa hoje, alguém quer ir, meu? Ô, amigo, não sei se você tá com o celular, aí, não sei se você tá pipa com o telefone sem fio. Vamos aí, meu. Vamos sim. Vamos aí. Mas, ô, amigo, eu não sei se você tá com o celular ou se você tá com o telefone longe da base, um telefone fixo. Por gentileza, tente se posicionar num lugar aí que a sua ligação não picote. Tá longe da base, velho? Tá longe da base mesmo. Ó, mas agora melhorou. Não se mexa. Nossa, gente, eu tô mal. Quanto tá saindo aí o peixão na tua loja, mano? Tem mal. Tá aí, 50 centavos a média. 50 centavos, mano, mas a média por quê? O colorido é mais caro. Cada tamanho é um valor, né? Tem de 50, R$1, R$1,50. Ô, velhinho, então, porque, na minha época era peixinho, peixão e tubarão. Aí tinha os quadrados também. Ué, e o Maranhão não tinha? Então, você não é da época do Maranhão? O Maranhão é o quadrado. Maranhão. Terra do Alcione. O Maranhão é o famoso quadrado. Você, exato. Acho que na tua época não tinha mais barraca, né? Lógico. Ah, mas aí é meio... Como é o barraca estrela? O barraca eu não conheço. Barraca não dá pra despicar, mano. Mas barraca não dá pra despicar. Não. Barraca só levantava ela, velho. Barraca era um monstro que você colocava no ar e ficava... Não despicava, Maranhão, raia... Inclusive com raia. A rabiola era de pano. É, a graça era... O Benjamin debatendo pipa demais, hein? Nossa. A graça de você empinar não é ficar segurando a linha, é você cortar os outros na mão, velho. Ver a molecada chorar, mano. Isso não é legal, eu não fazia. Os moleques sentado assim na guia, olhando pro alto, ver se vinha algum mandado, mano. Essa que é a graça. Mas o objetivo da barraca, mano, era quem fazia a barraca mais bonita, mais elaborada. Lembra? Então, por isso tinha a estrela. O Jeová tá sentando aqui barrilhete. Lógico, bem lembrado. A barrilhete é mais antigo, a molecada não lembra disso. Mas, meu amigão, você vende linha aí também ou não? Não, linha embaçada, a polícia tá em cima, mano. Não pode. Não, mas a linha pura, a linha corrente, a linha 10. A linha pura, mas quase ninguém compra mais, não. É só essa porra dessa linha agora. É a chilena, né, mano? Aí cada um que motoboy. É, meu tempo, você amarrava a linha e fazia o cortante, entendeu? Passava o cortante na linha. Que era muito mais legal, né? Não, mas... Ô, Benjamin, que cortante que era melhor na sua época que você empinava? Com lâmpada fluorescente, com um caco de privada ou com um pó de ferro? Não, pó de ferro, né? Só que o pó de ferro matava a gente, RG. Passava no fio, mano. Fala, mano. Você matou alguém? Benjamin empina pipa, você tá brincando, né, velho? Hã? Benjamin empina pipa. É, não dá, né, mano? Imagina o Benjamin com os dedão cortados. Ele empinava, o Benjamin. Essa história é verdade, essa é legal. Então temos duas histórias no estádio. Uma, o Mota dizendo que é formado bacharel em artes pela Faculdade de Belas Artes. E outra que o Benjamin empinava a pipa. Mas a minha eu tô sendo irônico. Sabe tudo de pipa. Mano. Ele lá fala que é formado na Belas Artes. E ele não fala que é irônico. Véi, eu queria ver o Benjamin fazendo estirante num pipa, velho. Nossa, eu nunca empinei pipa, não. Duas coisas. Imagina ele cortando a mão. O Benjamin empinando pipa e ele comendo qualquer lanche na frente do estádio, velho. É, isso aí o Benjamin não come também, não. O pernil, o calabresa. Tem chance. É, imagina o Benjamin com um dog, velho. Nossa, o Benjamin é capaz de ter que ficar intoxicado um mês no hospital, deitado numa maca sem levantar. Não, é verdade. Ah, aqui não é, Benjamin. Só come dog em Nova York, velho. Dog em Nova York. Lógico. Adoro fazer pastel de feira, adoro. Adora onde? Pastel de feira, você. Ah, para de ser. Tem umas feiras que acontecem no shopping Guatemi. Véi, se o Benjamin na boa. Mesmo assim, o Benjamin, se ele comer um pastel, sombra, ele tem que fazer um transplante de fígado, cara. Tá de brincadeira, velho. Ele não tem. Sério, Benjamin? Você nunca comeu pastel, cara? Já comi. Mas faz 10 anos isso? Não, faz mais, mas eu vou te falar. Mais? Ó, pastel... Não, vou te falar. Ó, vai lá, né? Da Maria lá. Quando eu fiz faculdade. É. Eu fiz, eu posso provar, tem tudo certinho, não preciso esconder de ninguém. Na rua da PUC... Temos dois diplomados no programa, da PUC, pelo menos, na rua da PUC tinha. Mas se você quiser ver meu diploma, vai lá na Faculdade de Belas Artes, procura lá. Melhor. Mas não, você não tem o diploma? Eu tenho. Mas então pra que ele na provar faculdade? Pra ele, se ele quer saber, tá falando não é pra mim, tem, é pra todo mundo. Vai lá. Só pergunta saber da minha vida, velho. Se eu fosse você, você eu postava empregar? Hoje uma foto do diploma. Vai me empregar? Em que ano foi? Eu não, não interessa. Pode falar, quantos anos foram o curso? É o curso? Não é da sua conta, quer saber mais? Entra lá. Vamos ligar na Faculdade de Belas Artes. Vai ligar que você vai pagar bico. Eu vou ligar. É aqui perto. É, na Vila Mariana, não é? A Faculdade de Belas Artes é aqui. Onde fica a moto? Fica na... Eu acho que é Zona Norte, né, velho? Aqui na frente da ESPM. É. Mas o amigo. Não, ESPM. Eu falei nossa, M. Não pode ó. Falar esse nome. Só tem burrinhos Playboy lá. Né? É, limpou o ouvido. Olha, eu vou te falar. Essa foi de todas as mentiras. Ah, não foi. A das viagens, né? Supera. Mas, ô amigão, e com relação ao Coringão? O Coringão venceu Vitória ontem aí, vitória justa, merecidíssima. Ô, mano, eu vi o lance de um ângulo. É muito pênalti. Que pênalti. Essa é muito pênalti. Não tô de sacanagem. Outro, maluco. Hoje pode muito perder todo pênalti. Jogador, não pode perder o juiz. Mano, tava distante. Imagina, que tava distante. Foi uma bordoada. Não julgue um lance em câmera lenta. Veja com a velocidade normal do lance. Eu vi o lance na velocidade não viu, não. Mesmo, só que era outro ângulo. Não, você é antes, mano. Oi, fala, amigão. Fala, Silvão. Acho que na Fox hoje, eu vi vocês comentando sobre lá o público do estádio ontem lá, meu. Meu, mas domingo tava muita chuva. Aí a previsão era muita chuva, o frio que tava, por isso que o povo não foi, meu. Ah, mano, é coisa agora medo de friozinho. Gente, mano, não é que o povo não foi. 22 mil pessoas, mano. Os caras querem fazer... 4 mil pessoas na Arena Corinthians. Tinha 22.500. E o Corinthians, ao lado do Palmeiras, continuam sendo aí os maiores públicos pagantes do Campeonato Brasileiro. Em termos de presença aí de público por rodada, ambos conseguem 32 mil por jogo. Então eu acho que querer fazer tempestade no copo d'água por causa da presença de 22 mil. Ó, o que tem de time no Campeonato Brasileiro que daria, graças a Deus, se tivesse 22 mil por jogo? Fala na cara aí, otário. É ou não é? Agora deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Ô Vinte, você vai falar com o mano já? É rápido. Fala, Silvério. Você acha, Vinte? Qual o nome dele? Eu não sei. Bom, enfim. Edivaldo. Ô, Edivaldo, você acha que o Tite ele peca em não convocar o Malone pra seleção? Você acha que falta um jogador como o Malone que decide, que entra no segundo? Só faltou ele levou uns loucos lá também, né? Aí, não, é uma opinião, porque o Malone entrou contra o Forte Vitória. Hein? Que jogador, viu? Parabéns, viu? Mas o Marlone é um cara que... Você tá sendo irônico, seu velho? Eu também tô falando. Não, mas é que ele gosta de ser irônico. Mas o Marlone é um cara que entrou ontem no intervalo do jogo. E a postura do Corinthians aí, principalmente naquele lado esquerdo aí, mudou radicalmente da água pro vinho, cara. O treinador acertou, hein, mano? Então, naquelas, né, mano? No estádio, o Romero não jogou nada no primeiro tempo, velho. Não, aí eu concordo. Mas, por exemplo, o Cristóvão, ele acertou aí na substituição em colocar o Marlone. O que, teoricamente, deveria ser óbvio. Não precisava, talvez, a gente estar exaltando aqui o Cristóvão por essa alteração. Mas certo, né, cara? Na hora certa. Mas, por exemplo, ele tirou o Bruno Henrique, cara, quando ele deveria ter sacado o Rodriguinho. E que é aquele Rodriguinho com a camisa do Corinthians, mano? Sabe o que eu achei que ele tirou o Bruno Henrique, mano? Pra dar último tchau pra torcida, velho. Que ele já tava certo que ele ia embora, hein, cara. Ah, mas vou te falar, mano. Último tchau naquelas. Se o Corinthians toma um empate do Vitória, aí é um resultado desastroso. O Bruno Henrique aí, ele tava fazendo uma função importante no campo ontem, tava jogando bem. E um cara que tava aí sobrando no gramado ali, um que era o Guilherme, na boa, mano, peso morto, não jogou absolutamente nada. E o outro é o Rodriguinho, por mais que o Rodriguinho estivesse jogando um pouco mais avançado ontem, relembrando aí os momentos quando ele começou, que ele jogava de meia mesmo e não de segundo volante, como ele tem atuado pelo Corinthians nos últimos jogos. Mas o Rodriguinho ontem muito apático, cara, muito apático, o cara errando passes bobos, não criando jogadas, um cara que em determinados momentos até dava a impressão que tava escondido atrás da marcação. Não dá, cara, não dá. Eu acho que o Corinthians precisa de um pouco mais de criatividade no meio campo ali. E o Cristóvão vai ter muito trabalho para conseguir achar alguém que possa fazer essa função. Com relação ao Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, amigão, ele deu uma declaração hoje aí falando dos jogadores que estão deixando o Corinthians. No caso o André, no caso o Luciano e o Bruno Henrique também, que está acertando sua ida para o Palermo da Itália. E ele disse aí que ele tem aí um pensamento aí de pés no chão, que ele não gostaria de fazer nenhuma extravagância financeira, e o Corinthians está em vias de trazer o Gustavo, que está jogando no Criciúma, e o Jean, que é volante no Paraná Clube. Você conhece algum desses dois jogadores? O Gustavo já viu alguns jogos dele, é horrível, viu? É mesmo? Ah, ele é fraco. Então você não acha que dá para ser aquele camisa nova que a torcida espera? Tá acabando já o ano praticamente, ele não vai nem jogar esse cara, sabe? Ô, Edivaldo. Fala. O nadador, o americano Lost, né? Ele foi pego aí por falsa comunicação de crime, né? Existe falsa comunicação de diploma também? Pode. Também, por que não? Tem penalidade isso? Domênico ficou preocupado, né? Hã? falsa comunicação de mundial. Falso. Ainda não é crime, não é crime com reclusão, né? Ai, galinha. O Mota é o Lost do estádio, cara. Ele só não é rico igual o cara e só não tem pinta de modelo igual o cara também. O Lodge ganhou medalha olímpica pra caramba, amigo. É verdade. O Lodge é um baita de um nadador. É um bom nadador. É um idiota. Isso é uma história. É. Isso é uma coisa. O cara nada pra caramba. É verdade. Foi um monstro. Não é um Phelps, é um baita nadador. O nosso rapaz aí é o quê? Gente, se eu sou reitor da Belas Artes agora, meu Deus do céu. Não sei o que eu fazer. Fecha a faculdade, né? E... Você, amigo! E vocês são fascistas, vocês estão falando que ele não tem diploma só porque ele é gay. Não. É só por isso. Não. A gente não sabe disso. É porque ele fala asterístico. Ô, amigão, final de semana aí, sabadão, o único jogo de sábado, o Corinthians ele vai pegar a Ponte Preta jogo lá. Difícil, hein? No Moisés Lucarelli, mano. Manda o seu placar pra essa partida aí. Corinthians e Ponte Preta jogando em Campinas, cara. Então, é 2-1 pro Coringão e o menino que tá jogando na ponte lá, mano, ele ficou contra o Palmeiras e não jogou nada, hein, cara. Quem que é? Picotou a ligação. O jogador aqui é do Coringão jogando na ponte. Maicon? Lá, antes do jogo do Palmeiras, não, ele não jogou nada também, Maicon. É o Maicon, o volante. É sim, o volantinho. O volante que... Não, ele... Buda. Não, o volante do Corinthians Buda tá minha. Na ponte. Pode aí, não, Maicon. Não, ô besta. É a Buda. Mas não é o mesmo cara. Não, é o Maicon. É, o volante do Corinthians aí que tá jogando na ponte é o Maicon. Ah, mano, mas eu vou te falar, mano, esse moleque aí no Corinthians, aí nas partidas que ele fez, aí ele mostrou personalidade. Eu prefiro muito mais acreditar no potencial dele do que acreditar no Jean, que pode vir. Ele é um pintinho ainda, né? Ele vai virar galinha. Eu tenho uma dúvida sua, mano. Vai palitar o dente com uma saroba, velho. Fala. Olha, fala, mano, tô ouvindo. É o seguinte, por que lá no Palmeiras, no estádio do Palmeiras, esses tempos eu tava ouvindo na questão que eles fechar os bar, né? Que não pode vender cerveja, nada lá, né? E por que aqui no estádio do Coringão pode ir barraca em volta e tudo? Mais. Então, pra falar a verdade, o comércio ambulante no entorno do estádio ali, ele é proibido pela prefeitura. É que se tiver uma fiscalização ali, aqueles caras ali que estão com isopor, eles conseguem correr e conseguem ir embora. Não, você tá errado. São montadas mais de 50 barracas em volta. Não, mas não, a barraca tudo bem. Eu tô falando com relação ao comércio dos ambulantes. E dentro, por exemplo, daquela área, onde tá citada a Arena Corinthians, se o cara for pego vendendo bebida alcoólica, eu acho que é proibido, porque isso é uma lei municipal. Você tem um raio de ação que o cara não pode vender bebida alcoólica. Eu entendo. A barraca pode. Então, aí tem que abrir, por exemplo, a Copa do Mundo, venderam dentro do estádio. Porque aí é a FIFA que começa a determinar o que vai ser feito ou não. Mas, por exemplo, o comércio de comidas mesmo ali, do lado de fora da Arena Corinthians, tem barracas que são cadastradas e conseguem fazer esse tipo de comércio. Agora, com relação aí à circunferência do estádio, eu não sei qual que é o raio de ação e o cara não pode vender bebida alcoólica. Mas, existe o comércio, RG, daqueles ambulantes que os caras vendem mesmo e acho que tem que vender. Então, mas eu não... Porque é um absurdo você proibir o cara tomar uma breja do lado de fora do estádio. Eu não tenho certeza, mas parece que eles estavam discutindo para liberar a cerveja no estádio. E tem que liberar, RG. Se o cara cometer algum tipo de ato ilícito porque ele tá bêbado, ele que pague pelo que ele cometeu, independente de qualquer coisa. No vôlei é vendido, no basquete é vendido, por que que no futebol não pode? RG, absurdo. Falar você, uma cretinice sem tamanho. Eu não vejo cabimento proibir a cerveja no futebol, juro por Deus. Por exemplo, o cara toma vinho, Sombra, num jantar, num restaurante, sabe? Proibir o restaurante de vender o vinho? Tem que proibir o cara de dirigir o carro. A cerveja faz, é uma medida que foi tomada quando começaram a fazer aquela sequência de restrições. Aí era proibido entrar com instrumento, era proibido entrar com bambu pra cada bandeira, era proibido entrar. Aí foram eliminando. E aí entrou a bebida também, a cerveja também. O que acaba pegando aí no negócio do Palmeiras, ô Domênico, talvez seja pelo fato aí dos bares, Sombra, eles terem garrafa de vidro. E a polícia talvez em determinado momento possa achar perigoso, porque se numa briga aí os caras começam a arremessar a garrafa ali, vira uma tragédia. Tem cerveja sem álcool só. Verdade. Edivaldo! Fala, Sombra! Boa noite, obrigado! Beleza, Sombra. Boa noite pra vocês também aí, hein? Valeu, obrigado, e vende os pipa pra molecada aí, mano. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, é muito mais praticidade pra sua vida, pulseira VIP do seu carro. Como é que é? Isso aí, como é que é? É o Pikachu. Alô, Pikachu. Alô. Quem fala? É o Flávio. Olá, Flávio, tudo bem, meu? Tudo bom, Domênico, beleza? Beleza, é Flávio do quê? Beleza. Flávio Alves de Souza. Outro Alves? Flávio Alves, por quê? Já vem outro? É. Você acredita que eu tenho um amigo que chama Flávio? Porque Flábio. Flábio, porque na hora que o pai foi registrar, o cara do cartório confundiu na hora de escrever Flávio e Fábio. Mas o cara pode trocar o nome. Não, não conseguiu, o cara falou. Mas ele coloca na sua frente e fala, é isso mesmo? É, pô. Mas o cara emocionado lá, o cara falou, pô, o pai não viu, tal, foi. O cara tinha lido Fábio e saiu Flábio. O cara chama Flábio. Não tem outro Flábio no mundo? Não, só esse seu amigo, meu Benjamin. É. E esse rapaz? É, isso é verdade. Não, esse rapaz é Fábio. Seu nome é Flábio? Isso, Flábio. Flábio? Flábio. Hã? É, também é. É Flábio, igual o outro. Flávio, ah, cacete. Flávio, Flávio. Então, foi isso que aconteceu com o cara do cartório. Ô, velhinho. E, ó, só uma informação, Domênico. O Bruno Henrique, ele saiu ontem lá porque ele sentiu a coxa, ele que pediu pra sair. Então, eu critiquei aqui o Cristóvão de besteira, porque eu não sabia. Pega no tá vendo, Cristóvão, tá vendo, meu? Tá vendo? Deixa o cara trabalhar, primeiro, pô. Primeiro vai saber o que aconteceu, depois se critica. Ele sentiu a coxa, saiu machucado. Tá bom, velho, e o nome completo, como é que é? Flávio Alves de Souza Domênico. E quantos anos? Eu tenho 38. 38, RG. Ah, o Motinha falou que adora. O que ele adora? Flávios de mel, sabe? Ah, sensacional. É bom, mel é bom, qualquer gente, qualquer hora. Pera aí. Nota 69. 69. Ô, velhinho, você mora em Suzano e é corintiano? Isso. Ah, já ligou. Isso. Já ligou. Já ligou. O Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Amigão, perdão, mas hoje é dia do Vite Virgem. Dedinhos virgens. É que às vezes o pessoal esquece. Valeu, cara, obrigado. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Olha o esqueleto. Nada a dizer. Esqueleto. Alô? Tá ótimo. Esqueleto. Alô? Quem fala? Alô? Alô? Fábio. Outro? Aí Flávio. É o Flávio, agora é o Flávio. Outro, agora... outro. Tá bom. Potro, Flávio? Não, Fábio. Fábio Longini. Longini. Isto. Quantos anos, Fábio? 40. 4.0, RG. Você é locutor, Dudu. Locutor? O Domênico não gosta também que esses caras se metem a locutor. Eu não gosto? Como assim? Não, que assim, isso? Mais isso, tá maluco. Sabe aqueles balõezinhos que você lê na cabeça do Domênico? Assim, não, mas é um tonto querendo se passar de locutor. Ele tá louco. Ele acena assim com a cabeça, tipo, meu. Vocês são tudo vendido, né, mano? Não. O Domênico destrói o sonho das pessoas. É. O Domênico é o destruidor de sonhos. É. Muito pelo contrário. Ô, meu velho, o RGI é 4.0, eles não deixam você falar. É, o mano pratica isso. Mas pratica o quê? Na academia Longini, você não faz os Longini lá, mano? Ah, sensacional! Eu podia fazer um alongamento, mas não faço. Mas não é importante fazer alongamento, mano? É muito importante, mas não faço. É importante, não é? Pra caramba, velho. É que eu não vou perder 20 minutos da minha vida fazendo alongamento diariamente. No futuro vem a conta. É verdade. A minha hérnia de disco também, porque eu nunca alonguei. Não, é que você sempre foi sedentário. Até você tem hérnia de disco, Benjamin? Por que você esqueceu que eu travei a coluna duas vezes? Ah, mas não sabia que era hérnia de disco. Foi hérnia de disco. Tem cara que trava, mas às vezes não é hérnia de disco. Aí depois eu alonguei. Opera, pô. Não, é fácil não. Foi lá no Adriano, meu fisioterapeuta, que é bom pra caralho com o Adriano. É que o Benjamin, o cara... e o seu fisioterapeuta, o cara tem trabalho, hein? Porque você parece um ser de tão curvado que você tá. Você tem uma postura muito forte. Não, eu tenho um achatamento de... Eu tive um acidente de carro. Tem chato, né? Eu tive um achatamento de verba. Achatamento de chato. Você já teve algum tipo de coisa assim, Beijo? Tipo chato? Não, falar em chato, você lembra daquela piada? Ah, era um concurso. Era um concurso pra ver quem tinha o. Né? O Schmockler maior. A pistola! Aí chegou um baixinho lá, o cara tirou duas tartarugas. O cara falou, velho, isso aqui é um concurso pra ver quem tem, né? O Schmockler maior. Ele falou, calma, isso aqui é meu chato. Caraca, velho! Puta manjuba, hein, mano? Mas... Caraca, velho! O Vieira curtiu. Hã? Ah, o Vieira curtiu. Com certeza. Nossa, e o Vieira, né? Eu vou tirar ele do nosso grupo do WhatsApp, velho. Por quê? Ele só manda foto de Schmockler. Só uma foto de homem. Aí a gente reclama, aí ele quer fazer um tipo, ele manda 3, 4 mulheres lá pra falar, olha, eu também gosto. Ele... Mas não é. O Vieira, toda vez que ele corta o bolo no aniversário, ele faz um pedido de conhecer o negão pirocudo. Não, tá louco, mano. Que não existe, é lenda. Fábio, e qual que é o bairro aí? Ele passa a língua no lábio. Assim. Bom, vamos ver o Benji aí. Beija não, Dom. Dom, vamos lá, mestre. Vamos lá. Eloy Chaves. Não entendi. Eloy Chaves. O Eloy foi um jogou, bom jogador. Jogou, jogou no Americano de Campos Eloy. Até 40 anos. Jogou no América. Jogou, jogou em tudo que é lugar. Jogou no Santos, velho. Eloy, Eloy jogou. Jogou no Santos. Foi jogador de vôlei. Na Lusa. Também. Não, jogou Eloy? Na Lusa. Não. Ele também. Não, idiota. Jogou na Lusa. Jota, é. Você fala comigo. Não, mas é aquele idiota carinhoso. Como é que é? E quando não é? O que é um idiota carinhoso? Por exemplo. Por exemplo, eu tô falando com o Domingo. Ah, Domingo, você é um idiota. É carinhoso. Ah. Agora, por exemplo, tô falando com o Mota. Mota, você é um idiota, cara. Aí foi meio... Aí é agressivo. Entendi. E esse agora, que eu não sei como é que você falou? Ah, oh, Dudu, você é um idiota, idiota, idiota. É engraçado. E o Mota? Eu sou um idiota, cara. Aí é agressivo. Ah, entendi. E o Eloy, não sei o que aí que ele falou. Eloy Chaves. É, olha, eu vou dizer um negócio a você. É a primeira vez... É a primeira vez. Ô, Benja. Oi. Benja. Oi. Peraí, deixa eu dar uma força, cara. Ih, eu não, rapaz, não quero. Não tem que estar então de... Vamos lá, então vamos lá. Então vai, mata logo o troço. Não, eu não vou enrolar. O que eu quero te falar é o seguinte. Tá enrolando. Né? Gente. Vamos. Benjamin. A internet saiu do ar, velho. Agora, caiu tudo. Não, o que caiu, velho. Eu tento falar, vocês não deixam. É. Então vai, fala. Eu trampei lá em Eloy Chaves. Ah, fica, eu vou te falar, e tem, eu ia lá nas festas da uva. Porque... mestre! É, eu tô tentando falar, você, ninguém deixa, todo mundo grita nesse programa. Eu não sei, vai fazer 200 anos no ar e ninguém deixa falar. Na fé, é Jundiaí, Jundiaí. É ali perto, eu tinha uma chacrinha perto da Chácara Planalto lá. Chacrinha era apresentador. Hã? Perfeito. Hã? Tá bom. E eu ia todo parar, ano na festa parar. Da uva. É, tá bom. Você vai visitar sempre a Rosana lá? A Rô, nosso querido Rô que mora em Jundiaí. É. Jundiaí é aqui do lado de São Paulo. 15 minutos tá lá, pode falar. Quem não foi pra Jundiaí ainda? E quem não conhece a festa da uva? É. Isso é bom, meu. E tem a festa do morango lá morango. Também. E Lindóia tem alguma festa assim, característica? Da água. Tem. Festa da canja. Festa dos gordinhos. Festa da charrete. Não, tem o banho termal, cara. Ai, que legal, você faz banho termal? Não, não. Mas tem uma parte de tiozinho que faz. Mas você toma banho com leite de cabra? Como assim, banho de leite de cabra? O Mota toma. Leite de cabra abaixo, mano. Que isso? Você toma? Lógico. Hã? Lógico. Nossa, é mó nojento. É bom pra pele. Nossa, oh. Que porco. A cara do Domênico. A cara do Domênico olho assim, pra ó. Você. É bom pra tirar. Quem aqui não imaginou o Domênico fazendo assim, né? Ah! Quem aqui não imaginou? Nojo! Quem? Pra tirar olheiras, assim é bom. Ah, por isso que o Domênico nunca tem olheira? Tirar o quê, olheira? Mas, ô, Mota, aquela história de colocar pepino no olho, é verdade é bom, que tira olheira? Imagina, isso é lenda. É verdade. Procura em qualquer lugar, todos os lugares. Você já pôs pepino falam. No olho? Já. E onde mais? Só no olho? Olha esse troço de pepino aí. Ô, Mota, oh, abacate. Ô, Mota, abacate você já é fez bom. Uso de alguma fruta, assim? Não. Fálica? Eu gosto de carne. Oh. Carne. Gosto de carne. Gosto de carne. Que quibe. Você já chocou a cenoura? Como que é, mano? Eu não tô acreditando. Para! Ô, meu paquera tá aí, o Snorlax. Ele tá aprendendo um pouquinho. Velho tá Ivo. É, os caras vão, ai, vão fazer mais com nós, velho. É. Ô, meu velho, e o time? Fala, doutor. Vai dar um pacote bom. Time Flamengo, meu querido. Fala com o Benja. Ah, é o Benja. É o nosso Flamengo. Domingo assistiu o jogo. É. Domingo assistiu o jogo. Tem a dúvida que você assistiu. Ah, mas 11 horas da manhã eu tava vendo o jogo. É, lógico. Tem a dúvida. Carioca, o Damião fez um baita primeiro tempo. O Damião vai voltar a jogar. Mas a surpresa desse jogo pra mim não foi nem o Damião. Do Diego. Pra mim a surpresa desse jogo não foi nem o Damião e nem o gol de cabeça do Diego. Vou parar. Vocês podem me xingar. O Pará... fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Jogou bem, né? Ó, quando parar, joga a bola. Não é que ele jogou bola. Ele jogou pra caramba. Tudo errado, hein? Teve um lance que o Bolanhos ia entrar com bola e tudo ele salvou. Depois ele foi comemorar como se fosse gol. Ele meteu bola na trave e o gol do Diego, ele meteu na cabeça. O Diego não precisou nem pular. É, eu tô não falando pulou. Mentira? Perfeito, é isso mesmo. Então, mas esse é o grande problema do Pará. Foi uma partida que ele só vai repetir daqui 10 anos. É que nem Copa, né? Cometa, Pará é o cometa, Copa, né? Cometa o que vai acontecer no futuro, eu não sei, Tom. Agora tem que ser justo, domingo. Agora, amigo, sabe um negócio que não dá pra entender também? É porque que o Donati não é titular do Flamengo. Pô, é difícil, cara. Tem coisa que é difícil de entender, viu? Então, cara, mas o problema da zaga do Flamengo... Peraí, tem que falar mais. Então, não mas... pode ficar aquele silêncio. É, o que você falou? o Luciano Ronaldo, o Cristiano, nosso Cristiano Ronaldo. Luciano, tá, eita. Luciano Ronaldo, é. Nossa, cara, eu vejo desse rótulo pro cara. Nossa. E agora tem que assumir isso. Né? Luciano Ronaldo. É. O mas... cara é um grosso, cara, e o cara se acha o máximo do futebol, não dá pra entender esses caras aí, não, mano. O maluco tá mal mesmo. Eu acho que ele foi tarde, sabe? André e Romero, velho, nossa. Mas na boa, velho, dias melhores também, virão. Cara, é um cara esforçado e tudo, mas assim, disforçado todo mundo tem, pô. Agora, melhorzinho deles é o Romero. Pô, mas vou falar igual pra você, RG. Vou falar igual pra você que ataque André o Romero, o Romero, eu jamais jogaria no meu time, né? Se eu pudesse escolher. Agora, que entre Romero, André... Luciano. Não, reconheço. E Lucas. Mas foi o que eu falei. O Romero. O Romero deu um ataque. O ataque do Corinthians, pra você ver. Olha, o Romero é disparado. O Romero deu uma melhoradinha. O Lucas deu uma melhoradinha. Deu uma decepcionada. O Lucas, depois que renovou o contrato, não jogou mais. Esse Lucas caiu, velho. Não jogou. Parou total. Ou ele jogou porque jogou bem no Campeonato Paulista, o parâmetro é outro. Não é, Sombra, ele tava bem uma mesmo. Uma vez eu vi, uma vez o Egídio deu uma entrevista pra gente, foi um negócio, o Egídio do Palmeiras, ele foi muito sincero, cara, foi muito legal. E, às vezes pode acontecer isso, ele falou assim, ó no Flamengo, tipo, acertei meu contrato lá, parei. Ele falou, abertamente, olha, parei de jogar. Desanimou. Não, desanimou não, cabeça não. Longe, o cara... Desvirtuou, entendeu? Tirou, saiu do saiu do prumo. Saiu do prumo. Eu não sei se às vezes, vários, o cara, né? Às vezes o cara assina aquele contratão, porque ele tá bem ou mal, ele jogando ou não jogando, no caso vai do Corinthians, gente, ele tem 5 anos de contrato. Ele tá sentado em cima do contrato, que é o seguinte, olha, vocês querem me vender? Não tem problema nenhum. Ó. Mas por que o cara faria isso? Não, às vezes eu não acho... É. Não, é cair, eu até admito. Tá bom, caiu, mas ficar eu... todo esse tempo caído, pô, não, cara, mas às acontece. Vezes não, tem né, que o cara retomar, cai de, né? Eu acho que o cara não cai de propósito, EG. Eu acho que o cara assina um contratão, às vezes, os caras acomodam. Aí o cara acomoda. Não vai mais, entendeu? Quando o cara não tem o contrato, o cara vai com tudo. Porque eles jogaram, eles, o cara entrava bem. São todos, mas tem alguns que fazem isso. Oi? É, também tem um certo deslumbramento desses jogadores que vêm de clubes menores. Então, é isso que eu falei. Chegar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, o cara fala, poxa, cheguei no ápice, né, cara? Pode ter. Quer ver? Olha, no São Paulo, você citou o São Paulo e não é moleque. O Michel Bastos, tem uma época que tava jogando demais. Ele renovou o contrato, o que aconteceu? Caiu. Ué, ele chegou voando no São Paulo. Então o ideal é não renovar o contrato. Muitas vezes, assim não renova, a torcida decapita o... Então, vou te falar, mano. Você falou rindo, mas é que você não pode generalizar, não é todo mundo assim. Ó, duas coisas que geralmente faz jogador para jogar. Renovação de contrato e seleção. Seleção brasileira. Aí é brincadeira. Ô, Alex... Falar em seleção, é só lembrar o Elias. O que o Elias caiu, ok, que ele teve lesão e tudo, mas o que o Elias caiu, e ele se acha o máximo, também. Cara, no Corinthians. Acho que não quer mais, né? Pô, então assim, legal, obrigado, Elias, pelo que você fez, mas assim, se for pra jogar essa nhaca que você tá, só com o nome, reclamando com o juiz e com os companheiros, obrigado, não precisa. Será que ele mudou de ideia? E você é dos modinha, como ele falou, ou não? Então, eu não concordo, sabe, Mota? Ele falou acho que o jogador, ele tem que respeitar a torcida, porque a torcida que faz o time... O Corinthians, quantas vezes a gente é corintiano, teve no estádio e viu o time virar o jogo por um apoio da torcida. Aquele jogo aí, do Santos, e que o Ricardinho fez o gol no final. Sim. No Morumbi, a torcida nunca desistiu do Corinthians. Ou seja, agora, aquilo que o Benja colocou, quer dizer, como tá bom, beleza. Agora, quando tá ruim, não aceita uma crítica. E ontem faltou ele criticar também, porque ontem, quando acabou o primeiro tempo... A torcida tava vai... É porque os caras gostam de falar da onde vem, né? Se é da região norte, sul, leste, oeste, da onde vem as vaias. Mas ouça... Vaiar onde? Vê o final do primeiro tempo. Vê o final do primeiro tempo. O que é um erro também, né? Mas não pode. O que é um erro. Quer vaiar, vai vaiar o governo, velho. O time do governo. Ah, vocês não podem. É, o time do governo vocês não podem, não. Vocês não podem. Não, agora pode. Vai depois, agora você foi incoerente. Vai depois do 90 minutos. Cuidado, eles tiram o patrocínio. Agora você foi incoerente. Peraí, uns são do governo federal, outros do governo estadual. Entendeu? Aqui não pode abrir a boca também, não, que ganhou esse estádio. É, gostou da indireta, velho? Fala, velho. Desculpa aí, gente, mas eu tô muito feliz de falar com vocês, cara. Oh, desculpa não, mesmo, a primeira obrigado. Vez. Valeu. E um grandes amigos meus que acompanham vocês também, a gente comenta os comentários de vocês, e vira um debate, eu, pô, o Mano soltou aquela, e a galera começa a dar risada, assim. Cara, então... Obrigado pela audiência. Parabéns pelo programa de vocês, cara, que vocês continuem nessa trajetória de sucesso, que vocês caminhem aí pelos desafios novos, pensem em quadros novos, com o Rudy aí que tá sensacional também. Valeu, valeu, Mano. Domênico, eu falo que vocês são co-irmãos mesmo, como o Mano coloca. É fruto do nosso quintal mesmo, o time do Palmeiras, né? E eu tenho, assim, familiares, né, muito próximos que são palmeirenses, a gente se diverte, cara, com vocês. Valeu, cara. E um recado pra torcida, cara, que vai pra estádio, que assim, meu, vamos pra torcer. Pega esse negócio de confusão, de briga, eu sei que é meio ilusão nesse mundo louco que a gente tá vivendo aí, Benja. É verdade. Mas a gente não pode incentivar jamais qualquer ato de violência. Concordo. Porque as torcidas organizadas promovem eventos juntos. E para que esse papo de confusão, entendeu? Isso não leva a nada. É isso aí, está coberto. E agora eu sou pai, de cara, razão. Eu sou mais emotivo também. Acho que a gente fica mais... É. Eu fico pensando no meu filho daqui um tempo, querendo ir com ele no estádio, eu fico, poxa, será que vale a pena levar a criança? É complicado, meu cuidado, velho. Pensa bem. É difícil. Fala aí, filho. Hoje é aniversário do Sami. Ô, grande Samizinho. Parabéns, parabéns. 14? Boa, Sami. Caraca, 14 anos, o Sami. Caraca, velho. Daqui a pouco vai estar no moçado. Já, hein? 14 já. Parabéns pro Sami. É, cuidado, hein? Já é belisca, hein? Tá quanto tempo aqui, Beija? Eu, 16. Quando você entrou aqui, você não tinha filho ainda. Não, agora nem casado. Ele não, ele casou depois que não era casado, eu não tinha cachorro. É? Como não? Não é. Dava os cachorros? Lógico não, que tinha. O Inga ele chegou depois. Não, senhor. Não, o Inga ele já tinha. Não, senhor. Já tinha? Não, senhor. Em 2000? Lógico, o Inga morreu faz dois anos. O Inga ele já tinha. 14? Já morreu com 14? Já tinha, ele já falava do Inga. Sim, o Inga morreu com 14 anos. Quando você entrou na rádio já existia o Inga? Sim, o Inga tinha acabado de pegar. Ah, é? Pensei que você tinha comprado o Inga depois. Eu também pequenininho. Ele já falava no Inga. Foi em 2000? É, falava. Puta, o Inga, velho. O Inga é. Pronto, passou. Alex, um abraço, valeu! Toma, obrigado mais uma vez, parabéns aí e até a próxima, viu? Valeu, cara, obrigado a vocês, viu? Falou, fera! Falou. Deixa só o Mota um pouco sossegado, pô. Vocês vão muito Mota, cara. Tá bom, vamos deixar. Meu amigo, o Mota faz isso, não tem graça. O Mota que nem a Sabrina, bicho. Se não explorar esse lado dele, nada acontece. Só que a Sabrina é mulher, não, só é uma paquidera. Mas é rádio, não tem. Nós vamos deixar o Mota sossegado desde que ele colabore pra isso. Valeu, velho, abração. Abraço, galera. Boa noite pra vocês. Valeu. As pessoas têm que saber. Ah, você sabe que o cara que tem mais carinho por você eu que sou sei, eu. Você não carinho. Pode querer então que o Igor a boca falso. Dele. Você sabe que não adianta botar zagueiro pra bater pênalti. Você sabe que desde que o Igor não, mas morreu, zagueiro faz eu gol. Nunca mais consegui ver uma foto dele. De quem? É até mesmo? Hoje eu não vi uma foto do Igor. Eu tenho foto triste, na minha né, casa. Eu tenho foto no meu computador, eu tenho foto no meu celular. Ah. Há dois anos que eu não consigo ver uma foto do Ingrid, cara. É, mó triste mesmo. Você acredita, velho? É triste demais, velho. Nem fala. Não pode nem... Inacreditável, meu. Às vezes eu tô andando na rua, eu falo, gente... E quando você vê um cachorro igual, né? Oh. Puta, eu não, mas eu passo nas ruas e falo, gente, cadê o Ingrid? Já teve gente querendo doar pra você? Mesma raça e tudo. Puta, comigo aconteceu pra caramba. O pessoal queria doar pra mim. O Guga ganhou. De Deus, você é uma pessoa que gera dor, né? Então as pessoas querem... Você gera dor. O Guga ganhou um teu lixo. Atenção, atenção. Você que é do poker. Estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker. E a premiação... Preste atenção. Espalha pra galera. Premiação garantida... Mínima de 150 mil reais. Você fala, como que? Pôquer? Torneio? Premiação mínima? 150 mil reais? Isso mesmo. Conheça mais. Acesse energypoker.com.br. Aliás, no site você também pode fazer a sua inscrição. energypoker.com.br. É o torneio Energy Poker de volta com força total. Vai acontecer dias 23, 24 e 25 de setembro. Não pode ficar de fora. Nossa, vai ter open bar de chope pra galera que estiver lá jogando. Que beleza, mas beba com moderação, hein? Segundo torneio Energy Poker, acesse energypoker.com.br. Organização da Cassineira. Estádio 97. Velho, quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? A camiseta do estádio 97, quem ganhou foi o Edivaldo Alves. Quem gera dó no programa? O Mota. Quem? Minha.

7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. E-Spirit. O Festival de São Paulo vem aí. 29 de outubro no Sambódromo do Anhembi. Spirit. Alô, Margin. Air Tampa. Format B. Groove the Light. Chemical Surf. Clapton. Ilusionais. Devótica. Brubeck. Dub Dogs. Adriano Pagani. Cat Dealers. Dennis Groove. Rica Amaral. Paranormal Attack. Ketel Monkey. Leo. Cookie. Sugarstar. Ronaldinho. Hot Bullet. Pragmatics. Rosa Ventura. Mandax. Leonardo Ruas. Make You Sweat. Lucas Borchardt. Bruno Martini. Woju Tech. Mais de 30 DJs. 4 pistas. E-Spirit, o Festival de São Paulo. Ingressos online, ticketfacil.com.br. Também à venda nas lojas Cavaleira e Tentbit. Na Energia 97, na Teles Music, Galeria Ouro Fino e na Embaixada Dance Music. Curta no Face, Spirit Oficial. Informações, spiritoficial.com.br. E-Spirit, realização, promoção, promoção exclusiva, Energia 97. Spirit. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Cheat Codes, Let Me Hold You. Apenas os grandes e Maxwell e Ingrosso. Thinking About You. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Fala aí, São Paulo, uma boa noite de terça-feira pra você ligado na Energia 97, começando mais um Night Session hoje com muita música bacana. Ela, fala aí, Marina, tudo bom? Boa noite, Rogerinho, boa noite a todos. Como é que foi essa semana aí? Ah, foi muito corrido, final de Olimpíadas. Muita festa, Rio de Janeiro. Fiquei esperto no seu Facebook lá, Marina. Muitas festas, poucas horas de sono, mas agora tô recuperada pro programa de hoje. Então vamos descontar hoje aqui no Night Session. Tá no ar, Marina Diniz aqui, ó. Night Sessions. For you to hold around me.

Tudo.